Bem, ouvinte, começa agora mais um Cinecast Cult. Aqui é o Bruno Guter e sim, o Tarantino conseguiu me deixar feliz de novo. Eu sou o Edão e contei duas armas, niga. Aqui é o Pedro Luiz e, cara, eu não tô enxergando nada com esse gorro. Eu sou o Rodrigo e o Tarantino me enquadrou novamente, cara. Muito filho porra, da... Porra, cara, o cara na frase dele já fez um jabá do programa. Já fiz o meu jabazinho, né, claro. Garoto. Aqui é o Bruno Costa e o D é mudo, rapaziada. Eu só não falei essa porque eu sabia que ia rolar uma, então eu fiquei na minha, Guardou, né, isso aí. Pois é, meus caros amigos, hoje, como vocês perceberam, vamos falar aqui de Django Livre, o filme mais recente do mestre Tarantino. E durante o intervalo da luta dos mandingos, nós vamos para o recado do último Cinecast. Começa agora mais uma leitura de e-mails aqui no Cinecast, né? Quem é que tá aqui comigo? O Bruno Costa. E o Harold Android. Ah, muito bem, muito bem. Vocês saíram sujinhos da luta de mandigos ou não? Eu tô bem, cara. Eu tô me sentindo bem. Tô pronto pra hoje. Eu tava coberto de óleo, né? Coberto de óleo. Você bom. Tá mais pra aquele filme com o Wolverine, né? Aquele ator que faz Wolverine. O Hugh Jackman, é verdade. Qual o nome do filme, inclusive? Esqueci agora. Cara, não é relevante, é uma bosta. Pois bem. Ô, Bruno Costa, qual é o Twitter do Cinecast, por favor? Bruno Gunter, o Twitter do Cinecast é extremamente, mas extremamente fácil, cara. É o @Cinecast ou @OisCinéfilos, meu camarada. Isso, Os Cinéfilos, na verdade, é o Twitter do site como um todo, correto? Yes, sir. E Harold, meu amigo, qual é o e-mail que as pessoas podem enviar cartinhas eletrônicas para o Cinecast? É o cinecast@OisCinéfilos.com.br. Muito bem. Perfeito. E é claro, temos também as nossas fanpages lá no Facebook, que é facebook.com/OisCinéfilos e também facebook.com/CinecastFace. Genial, garoto. Genial. Muito bom. Bem, muito bem. Parabéns. Parabéns. Ganhou o joinha do Harold. Ah, pô, que é. Fiquei encabulado aqui. Cara de pau falar isso, né? É. Se ouvir te achar que eu sou, sei lá, né? Mas, ô Bruno Costa, qual foi o primeiro comentário que a gente separou essa semana aqui pra ser lido, hein? Senhor Bruno Gunter, tivemos um comentário muito bacana do nosso amigo Brunão do Jurassic Cast, meu camarada. Nosso irmão tem lá. Tem muito Bruno por aqui, então, né? Tem muito Bruno, cara. Beleza. O Brunão do Jurassic Cast fala o seguinte... É com extrema inveja que eu dou um play nesse programa, pois eu queria muito ter participado. Esse é um dos filmes que eu mais amo na minha vida. Parabéns pela escolha do filme. Assim que escutar tudo, volto pra comentar. Abraços. Pois é, eu acho que ele não terminou de ouvir, né? Que ele não comentou de novo. Sacanagem. Mandar um abraço pro Brunão, né, cara? O Brunão super gente fina. E, pô, se a gente soubesse, a gente tinha te convidado realmente, ô Brunão, aqui. Sim. Realmente não sabia que a gente gostava. A gente não sabia que você gostava tanto assim do filme, né? É verdade. E Brunão com certeza vai estar aqui no, em próximos cinecasts, então o pessoal fica aí atento que vai ser um crossover. Exatamente, né? E, inclusive, vou mandar um abraço aqui pro Biotti, né, que esteve recentemente no Rio de Janeiro e tiramos Sim. até fotinhos, né, Bruno Costa? É verdade. Estivemos lá no podcast em Boteco, tiramos foto com o Miotti. O Miotti ganhou presentes aí da editora Record, enfim, e nossos outros parceiros. Saiu cheio de felicidade lá. E você, Harold, qual é o comentário que você separou? Ou talvez um e-mail, ou quem sabe, uma curtida no Facebook, né? A curtida é ótima. Isso, foi transmissão de pensamento. Misael Otto escreveu. Escreveu não, né? Vocês entenderam. O Burt Ward dos comentários, né? Isso, Burt Ward. Pessoal, parabéns pela coragem desse programa. Escolher um musical, falar sobre o judaísmo e ao mesmo tempo relacionar tudo isso com o filme? Preciso dizer o quanto sou fã de vocês. Obrigado por toda semana trazer um podcast desse nível, com diversão, aliado à informação e à aula de cinema que só vocês conseguem proporcionar. Douglas, invejo o seu conhecimento, cara. Tu manja muito de história. Muito mesmo. Legal ver o Douglas aqui no Cinecast. Convidem o cara mais vezes, caríssimos. Abraços a todos. Ó, caríssimos aí, Bruno. Pois é. Ô Bruno Costa, antes de tudo, você conheceu meu irmão pessoalmente também no mesmo podcast em Boteco, né? Sim, conheci seu irmão. Você o imitou ao vivo, né? Isso, tivemos uma imitação cara a cara, face a face. muito bem, horror, muito caríssimo, foi muito bom, muito legal. Por que que meu irmão entende de história? Porque na verdade ele é um historiador, Misael, então esse inclusive foi um dos motivos que a gente trouxe ele por aqui, né? Pra poder a gente não deixar muitos furos, que realmente é um filme que conta um pouco da história da Rússia. Sim. E etc, né? Então, a gente, apesar, ainda bem que ele não estava muito alcoolizado no momento, né? Mas... não, e acho que é legal uma coisa que a gente viu o pessoal falando, essa coisa do Douglas, né? De falando um pouco mais sério e tudo mais, que o pessoal é acostumado, obviamente, a ver ele lá no podcast. Acho que ouvir ele aqui no Cinecast foi uma experiência diferente, né, Bruno? Acho que deu pra mostrar também uma outra face aí do nosso cara amigo Exumador, que é um cara extremamente inteligente e manja tão... não só de cinema, mas como você mesmo acabou de dizer, também de história, né? Então acho que ele contribuiu e muito pro podcast. Sim, com certeza. E, Misael, pode ficar tranquilo que sempre que o Douglas puder, ele vai aparecer por aqui. Sim, com sempre certeza. E claro, quando o tema casar, né? Isso é importante também, né? Não adianta chamar o Douglas pra vir aqui falar de um filme que ele não gosta, né? Senão ele vai ficar metendo pau e vocês depois vão xingar ele. Isso é o certo. Se o cara realmente pode contribuir, porém, de uma maneira que a gente não esperava, eu acho que isso é perfeitamente cabível, sabe? Bom, e como último comentário aqui esta semana, eu vou separar aqui uma pessoa que eu tenho um apreço, né? Porque primeiro que ele comenta lá no podcast, agora tá vindo... apareceu por aqui também para comentar, né? Que é o Daniel FB. E ele diz assim: o melhor cinecast que eu vi. Harold, muito bom saber que você não é só fã de sci-fi, como apareceu no Nerdcast de filmes com final alternativo, ou algo assim. O Violinista foi um dos poucos musicais que chamaram minha atenção e pretendo ver. Irônico, porque sempre é o podcast, direto ou indiretamente, que me faz os assistir. Olha só. É, pois é, né? E o recado pro Exumador. Já disse lá nos comentários do podcast que você deveria parar de falar só de filme trash e fazer um podcast sério, porque você é um dos melhores, digamos, podcasters de cinema que tem por aí hoje. Olha só, bicho. É, pois é. Daniel, vamos transmitir esse recado pro Exumador. Ele, na verdade, sabe que você já fez esse comentário. A gente já leu algo parecido sobre isso também, né? Que você e outros ouvintes lá do podcast falaram que tinha que existir o ExumaCast, né? ExumaCast. E agora, Bruno Costa, temos aqui que falar... que os nossos parceiros, que inclusive estão neste programa, né, Bruno Costa? Sim, senhor, seu Bruno Gunter, vamos falar sobre o Macaquinho. Macaquinho, aquele macaquinho de óculos, né, gente fina lá, o macaquinho do Edão e do Pedro. Exatamente, que é o supernovo.net, senhor Bruno Gunter. Isso. Que inclusive eu fiquei sabendo que o senhor gravou um podcast por lá também, não foi? Sim, eu fui pro BananaCast pra gente poder falar sobre HQs que deveriam virar filmes. Olha só que coisa legal. O que HQs você acha que deveria virar um filme, Harold? Olha, uma adaptação do Constantine, mas bem fiel, seria muito legal, cara. É verdade. Com aquele horror londrino, britânico, sabe? Aquela pegada do Guy Ritchie, talvez com um pouco mais de seriedade, poxa, poderia fazer um filme de terror muito bom, cara. Cara, pior que é mesmo, olha só. Guy Ritchie fazendo Constantine, é verdade. Eu acho que casa sim, hein, Harold? Tira um pouco da parte cômica, entende? Eu sei, Constantine tem comicidade, mas abaixa só um tom, entende? Que aí ficaria muito legal. Mas então, ouvinte, se vocês quiserem saber que outras obras poderiam ser adaptadas, que merecem uma adaptação no cinema, escuta esse BananaCast lá no supernovo.net, não é isso, Bruno Costa? Muito bem. E além do Supernovo, Bruno Costa, temos também que falar de outro parceiro nosso, que é o Filmou, né? Que é claro, nós temos uma página por lá também, não é? Sim, senhor Bruno Gunter. Exatamente isso, cara. Filmou.com, cara. Muita gente adicionando a gente como amigo lá. Eu adicionei só essa semana, sei lá, mais de 10 pessoas lá como amigos. Então, cara, muito legal. Tá tudo muito bacana. Então você não pode ficar de fora dessa. Acessa lá filmou.com. Marca aí os seus filmes. Aqueles filmes legais que você já viu. Por exemplo, Bruno viu um filme mexicano que não tinha no Filmou, né, Bruno? E você foi lá e fez o quê? Eu fui lá e eu cadastrei, né? Muito bem, exatamente. Então faça como o Bruno Gunter. Veja os filmes, cadastre. Ou então marque que já viu, coloque as estrelinhas. Vá lá no filmou.com. Muito mais filme pra você. Ah, olha só! Então, Bruno Costa, eu quero ver você agora criar um jargão pra loja dos cinéfilos. Vamos lá, quero ver. Bruno Gunter, uma loja genial, cara. Genial! Essa é a loja do oiscinéfilos.com.br, onde você encontra as melhores canecas do Brasil, quiçá do universo, Bruno Gunter. E agora virou do universo. Pô, agora já aumentei, já estendi um pouco mais. Lá você acha grandes canecas com os seus filmes preferidos, Bruno Gunter. Então você vai achar lá canecas espetaculares por um precinho que cabe no seu bolso. E você pode comprar pra você, pra sua mãe, pra sua tia, pro seu cachorro, pro seu gato, enfim, pra quem você quiser, pra dar de presente ou de presente pra si mesmo. Loja oiscinéfilos.com.br. Pensou caneca, pensou loja oiscinéfilos.com.br, senhor Bruno Gonté. E seja feliz. Seja feliz, garoto. Ah, muito bem. E agora, é claro que os ouvintes devem continuar nos ouvindo, né? Porque estamos aqui pra falar dele, de Django. Django Livre aqui no Cinecast. Django. Quero ver cantar o tema todo agora. Eu não lembro. Então, por favor, Pedro. Você que veio lá do Supernovo, qual é a sinopse de Django Livre? Dê a sinopse para os ouvintes do Cinecast. Conta a história de Django, que é um escravo negro liberto, que sob a tutela de um caçador de recompensas alemão, nosso querido Dr. Schultz, torna-se um mercenário e parte para encontrar e libertar a sua esposa das garras de Monsieur Calvin Candy, charmoso e inescrupuloso proprietário da Candyland, casa no Mississippi, onde escravas são negociadas como objetos sexuais e escravos são colocados para lutar entre si. Inclusive, Leonardo DiCaprio nesse filme inventou o MMA, só que ele... Sem dúvida, né? Na verdade, o Tarantino trouxe isso nos anos 60 e 70, mas vamos chegar lá. E você, meu xará, diga aí aos ouvintes do Cinecast quem tá no elenco desse filme, a direção de arte, etc, por favor. Não, então vamos para as informações técnicas. O filme é de 2012, a direção é de Quentin Tarantino, o roteiro também de Quentin Tarantino, direção de arte de Paige Buckner, e a música nesse filme a gente tem aquela questão, porque o Tarantino escolheu praticamente a maioria das músicas, né? E a gente tem o tema óbvio, original, do filme Django com o Franco Nero, que é por Luiz Henrique Bacalov, a fotografia do Robert Richardson, e no elenco a gente tem Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, entre outros. Orçamento, $100 milhões. Os prêmios, até o momento, Globo de Ouro, como melhor ator coadjuvante pro Christoph Waltz, e melhor roteiro, além de alguns outros prêmios. A gente sempre fala muito do Oscar e do Globo de Ouro, às vezes o BAFTA também, mas o Oscar todo mundo sabe que tá nomeado a várias categorias, enfim. Então, ouvintes do Cinecast, esse programa, obviamente, ele vai estar recheado de spoilers com um filme que ainda está em cartaz. Então, se vocês ainda não foram ao cinema assistir esse filme, corram, assistam, porque senão vocês vão, obviamente, receber uma carambada de spoilers, né? Sem palavrões, senão o Bruno me mata. A gente vai falar aqui algumas cenas-chave do filme, então, por favor, não se ofendam com spoilers, né? Recado dado, então, podemos entrar agora nas cenas, certo, Bruno? Muito bem, senhor Bruno. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Tudo. Vamos falar do nome do filme, né? Por que ele se chama Django Unchained? Alguém aqui sabe por quê? Ah, porque existe um outro filme, obviamente, né, do Sérgio Corbucci, que é o Django, né? Que eu acho que muita gente deve conhecer. Acho que o filme é de 66, se eu não me engano. Isso, um filme de 66 com Franco Nero, que provavelmente as pessoas conhecem mais pela trilogia dos ninjas, né? Ele fez o primeiro Ninja de Bigode. Caraca. Primeiro Ninja de Bigode. O Enter the Ninja, né? Um filme da Canon Group, né? Da Golan Globes, aquele filme trash, mas que é um filme que realmente trouxe muito, como é que eu vou dizer? Ele incorporou os filmes de western, né? No entanto que, depois de Django, começaram a aparecer uma enxurrada de filmes com Django com nome diferente, como Ringo, como Django e etc, né? O que exatamente não falta é filme com a referência a Django. E o Unchained, pra quem não sabe, vem de um filme chamado Hercules Unchained, que é um filme também dos anos 60, é italiano também, sobre o Hercules, que traz o Steve Reeves, que é um antigo Mr. Universo americano, fazendo filmes por aquelas bandas também, né, que é um filme meio bizarro. Eu acho que pra deixar claro pra galera, né, Brunão, o Tarantino, óbvio, recheou o filme de uma série de homenagens e uma série de como é que eu posso dizer? Né? Como habitualmente faz, né? Exatamente, só que esse filme em questão, o Django, ele pega uma série de filmes western, Westerns, né? Que ele gosta muito, que ele teve como referência, principalmente aí a gente tá falando do Western Spaghetti, que é o Western italiano. Quem viu aí, quem ouviu, né, o nosso programa sobre Três Homens em Conflito, vai entender um pouco mais do que a gente tá falando. E o Tarantino brinca com tudo isso, todas aquelas referências que a gente falou até um pouco em Três Homens em Conflito, enfim, que você que gosta do filme, dos filmes italianos, enfim, conhece, você vai ver no Django, vai estar lá pra você em algum momento perceber. Além de westerns italianos, o Tarantino, ele fez um mix interessante, né? O Tarantino é um fã de Blaxploitation, né? Que são aqueles filmes dos anos 70, né? Que tinha aquela revolução do pós-Martin Luther King, etc. E trouxe também essa pitada toda desses filmes para um western e fez um mix que ficou muito interessante. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que ficou legal? Particularmente, eu gostei bastante. Eu acho que, na verdade, ele pegou, como a gente falou, essas referências, fez um mix e criou esse filme, o Django, nessa pegada que você tá falando, né, Bruno? Ele trouxe o Blaxploitation, tem o western, tem um pouco dos filmes também de samurai, até porque o western também era muito influenciado por isso, né? A gente até chegou a falar um pouco sobre isso. Então ele pegou tudo que ele achou, que ele acha legal, e inclusive de uma forma genial, e amarrou tudo isso dentro desse filme, com um roteiro muito interessante, né? Eu acho que a grande sacada do Tarantino é pegar essa série de referências, mas amarrar isso dentro de um roteiro conciso, de um roteiro que tá muito bem amarradinho, né? Você vê que o filme é bem dividido em duas fases distintas. A fase, digamos, de um treinamento da personagem Django, né, até ele se tornar o caçador de recompensa, e a fase de ir buscar a sua esposa, né, de ir atrás da vingança, né? E a vingança é um tema recorrente, óbvio, em todos os westerns. Eu acho que, inclusive, para quem viu o trailer, aquela música do James Brown que ele escolhe, que é The Big Payback, conta exatamente o que é o filme, né, que é o grande troco, é exatamente essa vingança que o Django vai até por conta da própria esposa dele, que ele quer recuperar. Uma via desaforo no western, né, cara? Você era roubado, você, no dia seguinte, ia atrás do cara pra recuperar. E a questão do Blaxploitation, eu não sei nem se ela é uma questão única da gente tratar, porque a ambientação do western, pra mim, é do que a gente tem de registro histórico, tá, nos livros, enfim, na literatura, cara, era aquilo, entendeu? Então, mesmo com aquele exagero, que é o Blaxploitation, né, uma coisa mais exagerada, mais carregada, eu ainda acho que ficou, cara, muito fiel, ou próximo disso, do que era a realidade no Velho Oeste, entendeu? Ah, não, sim, mas o que eu quis dizer é porque o Tarantino, ele fez referências a filmes Blaxploitation, né? Ah, sim. Usando elementos, por exemplo, nome de personagens de Blaxploitation, né, como, por exemplo, o Nigga Charlie, né, que são filmes, são dois, três filmes estrelados pelo Fred Williamson, né, que isso. Era um ator de Blaxploitation, enfim, tem vários elementos que realmente... O Tarantino é aquele cara, né? Por exemplo, a cena inicial é o Django original do Corbucci, com a própria música do Corbucci, né? O letreiro subindo e etc. O plano é exatamente a mesma coisa, só muda, em vez de ser um cara solitário puxando um caixão, é um pessoal andando, né, a cavalo. Exato. São dois gêneros que o Tarantino gosta muito, cara. A gente vê Blaxploitation e Western em basicamente todos os filmes dele. Cara, a gente vê o Western até em Kill Bill. Sim. Kill Bill Blaxploitation é a salada, bastardo, né? Entendeu? Pra mim, a grande graça do filme é exatamente essa, porque você chega a mencionar que o Western Spaghetti, ele vai desmistificar o Western americano, mas é isso que ele tá fazendo. Ele tá desmistificando uma história americana, né? Ele tá pegando toda aquela concepção de lendas, assim, e desmistificando, cara. E ele consegue alcançar uma realidade absurda mesmo estilizando o filme, que é a graça Tarantino, é o que a gente falou, por exemplo, do que separa dele do plágio pra homenagem. Ele coloca ali a particularidade, ele coloca ali a visão insana que ele tem sobre o fato ali, entendeu? Sim, e é por isso que dá a identidade do filme. Em alguns momentos até muito over, né, cara? Ele até extrapola um pouco justamente pra poder, acho que até te criar uma, como é que eu posso dizer? Identidade, que... né, cara? Diferente. É, identidade, mas ao mesmo tempo te impressionar, digamos assim, sabe? Te marcar visualmente. O que o Bruno falou é interessante, cara. O começo do filme é muito do Django do original, né? Até a música tocando, aquela brincadeira do cara andando, enfim, você vê o cara de costas em determinado momento, no Django original tem ele carregando o caixão de costas, enfim, os planos, como o Bruno falou, você tem um plano aberto logo de começo, mostra logo o deserto, isso é muito Leone também, né, Bruno? A gente precisa falar isso. Também. É muito do Leone, essa coisa de você fazer planos estupidamente abertos pra valorizar, entendeu? Tem uma parte, inclusive, que eles estão andando... que aparece eles enfileirados, cara, que aquilo me lembra muito coisas que o próprio Corbucci, eu acho que o Leone e outros da geração, né? A gente tá falando dos dois porque talvez seja uma grande influência do Django, né? Tem muita coisa, muita cena que é muito parecida com o que foi feito nesses filmes, entendeu? Óbvio, de uma forma desconstruída, de uma forma tarantinesca, se vocês me permitem usar o termo. E é interessante, né, Bruno? Porque ao mesmo tempo que a gente tem o caixão sendo puxado em Django, de 66, a gente tem aquelas marcas nas costas do personagem do Django, né? Então, eles trazem o passado nas costas, né? O Django trazia a morte com ele, o original, e esse traz essa coisa da escravidão, né? do enfim, desse momento que ele vive, né? É, inclusive, tá? Essa cena inicial não é só a música, não é só o letreiro, não é só o plano aberto, mas... Isso. O Django, a única sequência realmente do Django, tem uma parte muito parecida também, só que não é na abertura, que tem uma espécie de fila indiana também subindo uma cordilheira, né? Que lembra Isso. bastante também. O Tarantino, cara, ele é tão agressivo em lidar com os sinais do Western que, porra, na introdução do filme, o cara dá um tiro na cabeça do cavalo, cara. Se tem um símbolo do Velho Oeste, é o cavalo, cara. E o cara estoura a cabeça do cavalo. Abre um buraco, tamanho de uma bola de tênis. Um buraco, cara. É bizarro isso, né? E ele vai usar isso ao longo do filme. Tem outra cena também que ele mancha um cavalo com sangue. Cara, isso é muito forte pro Velho Oeste, principalmente americano, né? Então ele caga mesmo e fala assim, esse aqui é o meu Velho Oeste, né? Influenciado exatamente pelo Velho Oeste italiano e tal. Mas é impressionante tu ver um cavalo levar um tiro na cabeça, cara, no Velho Oeste. É impressionante. Não, e eu vou dizer uma coisa, esse filme, pra quem é fã de Western e filmes sangrentos, o Tarantino, ele... Sério, eu acho que ele só não é tão sangrento quanto o Pulp Fiction. Mas em contagem de corpos, eu acho que o Bill tá na frente, assim, tipo... É, não, Kill Bill... Ah, verdade, verdade. Não, mas Kill Bill não conta, né? Kill Bill é o filme de brincadeira dele, né? É, de arte marcial, né? Se não tivesse muita morte, eu acho que não ia valer muito a pena, não. Já não seria um filme de arte marcial, né? Exatamente. Django. The D is silent. Mas e aí, como é que depois dessa introdução, né, que temos o Django sendo carregado, aparece aquele que ultimamente anda roubando a cena nos filmes do Tarantino, né, cara? O que, que vocês acharam do Christopher Waltz nesse filme? Cara, esse cara, já não é de hoje, no Bastardos e Glórias a gente viu e merecidamente ele ganhou o Oscar. Esse cara, ele é monstruoso pra fazer esse tipo de papel caricato. Vamos falar a verdade, ele tá absolutamente caricato e absolutamente divertido. Ele tem uma troca de emoções muito forte também, porque a gente tem um Dr. Schultz até Candyland e um depois. Dentro de Candyland, ele tá absolutamente ansioso, com medo, e a gente vê isso na cara dele, sabe? Sim. A atuação dele, pra mim, tá sensacional. Só acho um pecado ele ter sido indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, porque até 80% do filme, ele é o protagonista do filme. Em momento algum, eu achei que o Jamie Foxx, ou que o próprio personagem do Django, tivesse mais protagonismo do que ele. O Dr. Schultz foi protagonista 80% do filme. Pelo menos na minha opinião, foi. Eu vi assim também. Eu entendo que ele puxa muito, até por ser, como o Pedrão falou, um ator fantástico, né? O Christopher Waltz, ele tem um domínio muito grande de cena, né? Eu acho que a troca que ele faz com o Jamie Foxx ali, eu acho que funciona muito bem. A química entre os dois é muito boa. Engraçado, né? E o Jamie Foxx vinha sumido de bons filmes. Ele fez o Ray e depois disso, enfim, não conseguiu embalar, né? Mas o Django, ele tem uma boa participação. Óbvio, é difícil a gente falar porque o Christopher Waltz e o Leonardo DiCaprio depois tomam muito do filme pra eles, né? Mas O Jamie Foxx, coitado, ele tá envolto ali de três grandes nomes, né, cara? De Capso, Samuel L. Jackson e Christopher Waltz, é brincadeira. Exatamente. Mas eu queria falar um pouco do Christopher Waltz, cara. Eu acho que a apresentação do Tarantino pra personagem, ela é muito boa, cara. Ela é perfeita. Ele, com poucos minutos de filme, você já conhece, você já sabe muito bem quem é o Christopher Waltz, né? Então ele consegue rapidamente estabelecer as personagens. Ele estabelece a personagem do Django, estabelece a personagem do Christopher Waltz. Muita coisa, óbvio, com aqueles diálogos fantásticos do Tarantino. Você percebe que o Christopher Waltz, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz em ver a situação. Exatamente. E analisar. Ele é escorregadio, forma. Bruno. Exato, perfeito, Pedrão. Você vê que a forma como ele lida com aquela situação logo no começo, com os escravos, né? Inclusive dando opções pros escravos, olha, vocês têm duas opções, o cara tá ali, vocês podem fazer isso, ou vocês podem... Então, quer dizer, ele lê as coisas de uma forma diferente, entendeu? E o Django, aos poucos, vai pegando isso, e é engraçado que o personagem do Django vai também se transformando pela convivência com o Walt. É uma coisa que talvez as pessoas não percebam, mas perceba que num determinado filme, o Django começa a pensar exatamente igual o Schultz, cara. E, Brunão, você falou aí sobre apresentar o personagem e definir a personalidade, cara. cara, você já saber qual é a índole, qual é a personalidade do personagem. Isso é sensacional. O Bruno falou uma interessante, né, sobre a questão do Django, ele ir se aproximando, né, psicologicamente mesmo do personagem do Waltz. E é engraçado porque quanto mais ele vai se aproximando desse perfil, pra mim, particularmente, ele foi ficando menos interessante, sabe? Porque talvez por ele não ser o Christopher Waltz, assim, eu vejo essa evolução no personagem, eu acho importante essa evolução do Django, mas ele se transformou em um personagem menos interessante pra mim ao longo do filme. Apesar de achar a atuação do Jimmy Fox maneira, assim, mas eu gosto muito do Django no início, ainda brutalhado, sabe? Ainda muito seco, com uma certa ingenuidade ali, bruta. Eu gosto muito dos personagens. Não, perde-se isso ao longo do filme, né? O Tarantino, além de usar westerns também, ele gosta muito dos filmes de Kung Fu, né, da China. Sim. E muitos filmes de samurais japoneses, né? E aí, é o discípulo e o mestre, né? É, exatamente. O Schultz é a espécie daquele monge Shaolin que vai ensinar aquele guerreiro início de carreira a se tornar um cara muito bom pra poder combater o mal, né? Você vê que o Jamie Foxx, ele não sabe nem atirar uma arma de verdade, né? Não sabe usar uma arma, não sabe apertar o gatilho. E ele é treinado pelo Schultz. Isso... é uma, na minha cabeça, na minha visão, é uma referência que o Tarantino fez aos filmes de samurai e talvez aos filmes de Wuxia, né, da Shaw Brothers e etc, né, que todo mundo sabe que o Tarantino gosta muito desse tipo de filme. Sim. Também. Eu queria falar uma coisa, Bruno, que eu acho que você falou, e primeiro concordar contigo, essa coisa do mestre e discípulo, ele usa, assim, a personagem do Schultz nesse esquema, é uma construção de roteiro também, a gente não pode deixar de falar que aquilo é um arquétipo, né, afinal de contas é o arquétipo do mentor, que vai levar o discípulo, digamos assim, ou o herói, até um determinado ponto da história, depois ele vai dentro do roteiro, ganhar essa liberdade, ganhar vida própria, digamos assim, né? Mas eu queria falar uma coisa, eu não acho que ele não saiba usar uma arma, Bruno, muito pelo contrário, eu acho que o Django, desde o começo, inclusive, essa é uma suspensão da descrença muito forte que o Tarantino faz, ele simplesmente sabe atirar. Como ele aprendeu ou não, não é problema do roteiro explicar isso pra você. O Bruno, inclusive, saíram notícias de que o Tarantino teve que cortar no mínimo uns 30 minutos de filme, e a maioria foi de flashback de aprendizagem da arma, entendeu? Dele aprender a usar uma arma, entendeu? Então eu acho que a própria edição, com esse tempo que foi tirado do filme, talvez isso tenha prejudicado um pouco pra gente entender isso. É, pode ser, mas é porque eu só disse isso também, que tem aquela cena que é muito emblemática, inclusive, na minha opinião, porque... que é quando o Christopher Waltz já convence o Django a começar a caçar recompensas, né? A caçar cabeças, e ensina o Django a atirar de longe, ao menos, né? Faz o Django atirar... Você vê o treinamento dele na neve, aquela coisa toda, mas depois ele vai matar a primeira pessoa mesmo, né? Vai caçar a primeira recompensa. O Christopher Waltz ensina ele. Fala, você tem que atirar, você não pode pensar e você tem que fazer. Se você quiser seguir a minha vida do jeito que é, você tem que fazer. Não é só na raiva que você vai atirar. Você tem que atirar friamente também. Sim, na verdade, ele só não atirou por conta do filho, né? Do cara que tava ali e ele... Ele acabou tendo aquela questão do sentimento, digamos assim, né? Porque, de qualquer forma, era um inocente, digamos assim, que tava com o pai ali. O pai era... Eu acho que tem sim, tem um aprendizado ali, tá, Bruno? Essa coisa de você ser inescrupuloso em determinados momentos pra você cumprir a função e poder fazer o que tem que ser feito, né? Eu tive uma relação com o personagem do Christopher Waltz interessante, porque eu acho que ele conseguiu encarar o cinismo do Tarantino com perfeição, né? Foi o que vocês falaram. O humor dele consegue flutuar em diferentes níveis, assim como o filme do Tarantino. Mas inicialmente, quando eu tava vendo o personagem do Schultz, ele me lembrava em alguns momentos, sem dúvida, do Landa, do... Sim, claro. Passagens e Glórias, né? Porque eles são cínicos, eles são inteligentes, eles têm soberania na situação, na cena. E aos poucos você vai descobrindo a personalidade dele, né? O tempo do filme faz com que você se envolva com ele e veja que ele tem um outro lado, né? Que ele tem aquela... ele é muito mais humanizado do que o personagem do Bastardos Inglórios. E essa relação foi interessante, né? E vem muito com a de uma coisa over, totalmente out, fora do filme, né? Uma informação que a gente traz de um outro filme do Tarantino. Achei e os bem dois bacana. São alemães, né? O que me assusta no Tarantino nesse filme é a ambição que ele tem, né? É muito ambicioso o filme. Porque ele coloca um alemão, ou seja, um europeu, sendo testemunha das atrocidades que tá rolando nos Estados Unidos naquela época, né? E como um dos heróis do filme, né, Rodrigo? Exatamente, isso é muito bizarro. Um dos anti-heróis, né? Vocês falaram sobre a questão de mentor e discípulo. Se a gente for pensar que o alemão, ele tá no fundo quase catequizando o escravo, cara... o que ele ensina a ler, né, é uma questão muito de você estar julgando e recriminando o passado americano, né, numa visão europeia, né? Nós somos menos retrógrados, nós somos mais modernos, assim, esclarecidos, como o próprio filme diz, né? E o Schultz vira e mexe e fica aterrorizado com o que tá acontecendo, né? Porra, essa de sociedade é essa, velho, né? E ele meio que catequiza o negro, cara. É foda, é bizarro. Eu acho ele muito audacioso no filme, assim, eu concordo com isso, sabe? Também. É, inclusive, porque é interessante, né? Porque os americanos, geralmente, eles gostam de estereotipar muito, principalmente os alemães, por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Sem dúvida. Eles costumam usar, se é um racista, bota ele como alemão. E já é o contrário, nesse filme ele é uma pessoa totalmente humanitária, né? O personagem do Schultz, apesar de ser um caçador de recompensas, ele é contra a escravidão. Sem dúvida. E engraçado que ele é tudo correto, né? Ele quer recibo. Você vê que são essas coisas que o Tarantino pontua no roteiro que parece besteira, mas não é. Caracteriza bem a personagem. Por exemplo, essa coisa dele exigir recibo, essa coisa dele pagar. Ele pagou o cara, ele atirou no cara, mas olha, tá aqui o dinheiro. Tá aqui o escravo que eu tô comprando. É um cara honesto, ainda que louco, né? Tem essa coisa, entendeu, Pedro? Ele tá ali, como o Bruno falou, ele é um anti-herói, óbvio, claro. Mas ele tem essa coisa de ver a visão europeia daquela sociedade, daquela história, digamos assim, entendeu? Verdade. Como o alemão. E isso é interessante, porque isso é diferente, cara. Isso desconstrói o gênero. É. Nenhum filme dos que a gente viu até agora, você traz um personagem principal com tanta força, sendo um alemão, colocando ele num território americano e, acima de tudo, julgando os próprios americanos. Exatamente. Porque julgando, é isso que ele tá fazendo. Esse é o ponto, exato. Julgando, né? É impressionante. Aquele diálogo que ele tem com o Candy, que ele fala sobre os três mosqueteiros, né, do Dumas, porra, sim, deixa muito claro, fala, né? Isso, cara, deixa muito claro, né, a questão do, porra, mas o cara escreveu isso, é negro, sacou? Entendeu? Exato. Lá na França, como é que é a escolha? Django. The D is silent. Vamos pontuar aqui para os ouvintes do Cinecast em que ponto do filme estamos, né? Na verdade, o Christopher Waltz, né, o Dr. Schultz, ele tira o Django daquele comboio de escravos, né, que vai ser levado para uma daqueles leilões escravagistas que existiam na época, né, principalmente no sul dos Estados Unidos, porque, na verdade, ele sabe que o Django, ele conhece o rosto de três pessoas que ele tá caçando, né, que depois a gente vai descobrir que o Dr. Schultz, ele é um caçador de recompensas. Além de dentista, né? Além de dentista, né? Inclusive, a carroça dele é muito maneira, né, cara? Não, e isso mostra muito da personalidade dele, né? Ele é um cara engraçado, claro. Sarcástico, né? Sim. É, isso, só querendo fazer essa coisa dos caçadores de recompensa e tudo mais, é uma coisa que o Leone, por exemplo, por um punhado de dólares a mais, traz muito, né? Dois caçadores de recompensa que se relacionam, um mais velho, enfim. Então tem essa referência aí também, se a gente for parar pra analisar, tá? Sim, é uma homenagem clara ao Leone aí, né? E talvez também alguns filmes de samurai também, do Kurosawa, né? Principalmente Yojimbo e etc. Yojimbo, exatamente. Porque se a gente for parar pra pensar, o Django depois vira um guarda-costas até do próprio Schultz, né? Pois é, né? Verdade. E aí, o que vai acontecer? O Dr. Schultz, ele vai ficar entre essa procissão, né? Digamos que seja uma espécie de procissão, porque tem dois capatazes na frente, trazendo a fila de escravos, né? E o Dr. Schultz para no meio do caminho com a sua carroça e começa um dos diálogos tarantinos mais legais do filme, né? Eu não diria que é o mais legal, porque depois vai ter um diálogo com o Leonardo DiCaprio, que é muito interessante mais à frente. Sim. Mas esse diálogo é muito bom, porque mostra aquilo tudo que a gente já falou, né? Que o Dr. Schultz é um cara, além de sagaz, é um cara mega sarcástico e muito, mas muito, me perdoe, Bruno, se quiser você blipa, mas muito filho da puta, cara. É muito bom. E aí a gente vai começar a ter o Dr. Schultz chegando numa cidade e apresentando ao Django o que ele é, quem ele é e o que ele faz na verdade, né? Que aí vem aquela cena que a gente já disse mais cedo, que ele, na verdade, mata o xerife da cidade e depois manda vir o federal e fala, esse xerife... Você tá me devendo. Você tá me devendo, né? Matei o cara, entendeu? A cidade toda me cercou, né? Aquela espécie de... Que tem muito Western, né? Aquele que eles chamam de Mexican Standoff, né? Que você fica preso em um lugar. Depois vai ter outro muito mais legal, inclusive, na frente do filme. Que você fica isolado no lugar, cercado, e você tem que resolver de alguma forma, né? E a forma que o Tarantino usou foi espetacular, né? Você vê que o personagem do Christopher Waltz, realmente, cara, ele é espetacular. É espetacular. Essa cena é estupenda, né, cara? Essa cena é estupenda, assim, tipo, a recriação da cidade é muito, muito boa. É muito, assim. Você olha, a CD é bem decupada pra caramba, né? Exatamente, cara. Você vê o envelhecimento, assim, da madeira, né? A lama é muito foda. E eu gosto que ele se preocupa com os detalhes das consequências dos atos, assim. Isso é bem pouco visto, assim. A mulher que desmaia com um tiro, né? A forma como, o cara que vira o rosto. É o cara que vira o rosto. É a forma como o Wes Marshall, ele vem determinando, ele vem estruturando o cerco, né? Ao bar. Então são detalhes, assim, que muitas vezes você não vê num western, né? E detalhes até um pouco maiores e que servem pra compor mesmo a cena. Ele acabou de matar o xerife e foi tirar duas cervejas, entendeu? E mostra-se a cerveja, assim, em foco e... Cara, a forma como ele tira o colarinho da cerveja, né? Dá um close na forma como ele limpa o colarinho, né? Eu queria falar que tem algumas coisas que eu sei porque o Tarantino usou, mas eu sempre falo que são coisas que me incomodam. Essa coisa do zoom me incomoda muito. É. Zoom é uma coisa que esteticamente pra mim é feio, mas ele usa isso porque o Corbucci usava isso também no Django original. Sim. Se você pegar o Django original, tem muitas cenas onde ele quer criar uma, digamos, feito de... pra impressionar, pra trazer a personagem pro foco da situação, ele joga a questão do zoom, entendeu? Então você vai ver que na hora que o nosso amigo Christopher Waltz vai atirar, tem um zoom em cima dele, entendeu? Então o Tarantino também tá homenageando os seus mestres, digamos assim, inclusive na forma de direção do próprio filme. Agora uma referência interessante, né? É a cidade. A cidade é a cidade do Django, né? Você vê pela lama. Sim. A lama até praticamente, sei lá, o meio da canela de cada um que tá ali. Né? Exatamente. Isso é muito interessante, né? É muito legal. E o saloon também. Esse saloon, ele é nome de filmes de West. Né? Tem vários elementos nesse trecho do filme, como por exemplo, tem um cartaz de procurado, assim, que você vai ver depois da delegacia, quando ele já vai começar a entregar pessoas, né, que ele foi buscar as recompensas, que é o nome Edwin Porter, que é o cara que fez o... um dos escritores e atores daquele filme do é o Grande Robô de Trem. Inclusive, ele é um das figuras que começam o que a gente chamaria de montagem de edição, digamos assim, do filme, né? Sim. Ele é um dos pais desse processo, né? Então, também é uma homenagem óbvia do Tarantino a isso, né? Ao próprio cinema, né? Aliás, ele é muito pouco reconhecido, né? Pouquíssimo. Ele vai estabelecer muito a linguagem do cinema, assim, infelizmente. As pessoas lembram muito de D.W. Griffith, e muito, com toda a razão, claro, é o pai da montagem invisível, mas quem começa o processo de montar um filme, de editar e dar forma, digamos assim, é o Porter, né? Ele começa, cara, com isso. Tem um detalhezinho a mais nessa cena que eu gosto particularmente, é a prostituta na janela, né? Ela sente uma certa satisfação em ver o negro em cima do cavalo, né? Aquela coisa da classe, né? É verdade. Questão da classe, é verdade. Né? Eu gosto muito. Inclusive, é importante dizer, né? Porque eles estão numa cidade no sul dos Estados Unidos, não tão ao sul, né? Mas eles estão no sul dos Estados Unidos, no meio da rota de comércio de escravos, e as pessoas são extremamente racistas, né? O que a gente estava dizendo antes. O Schultz é um cara que tá quebrando, ele tá transgredindo ali os costumes, né? A moral e os bons costumes da época, né? Não que sejam bons costumes, né? Cara, mas... Bruno, e o Tarantino é foda, né, cara? Quando o Django tá chegando na cidade, ele faz uma tomada mais de cima, não chega a ser um plano plongé ali, mas ele faz mais de cima e um pouco angulado pra corda do enforcamento pegar exatamente na cabeça do Django, cara. Em câmera lenta. Cara, isso é muito bem feito, cara. Isso é muito bom, cara. E sabe o que é mais interessante? O Tarantino não estudou cinema, gente. Isso porra, que é legal. Cara. É isso que eu tô falando. Que eu falo, cara. Ele é um nerd. Ele é um nerd clássico. O cara aprendeu cinema vendo. O Tarantino, ele não estudou da forma clássica cinema, né? Mas ele viu muito filme, ele tem um conhecimento de cinema. Ele, e, óbvio, né? Participou muito de produção de filme. Ele conhece muita linguagem e, principalmente, ele tem muita referência de imagem na cabeça dele. Porque aquela cena, querendo ou não, só pra complementar, Bruno, aquela cena, querendo ou não, ela é uma referência do próprio Três Homens em Conflito. Sim. Da cena com o Tuco no final, onde a cabeça dele também fica exatamente na pegada do enforcamento, entendeu? Então, ele tá brincando com o cinema o tempo todo. Ele tá revisitando várias coisas que ele já viu e colocando em prática muitas vezes. Só que ele faz isso de uma outra maneira, ele desconstrói muita coisa, entendeu? Pois então, a gama de referência que ele tem é muito grande. Eu diria, tá? Eu não sei, aqui muitos talvez não conheçam, mas a gente tem um cineasta aqui no Brasil que também não estudou e também é o mestre das referências, assim, e também de aprender sozinho, que é o Mojica, né? Que é mais conhecido como Zé do Caixão. Aí sim, aí sim. E o cara, sabe... tanto o Tarantino quanto o Mojica, eles conseguem fazer as coisas que muitos cineastas que foram estudar nas melhores universidades, nas melhores escolas, tiveram os melhores professores, trabalharam com os melhores diretores, não conseguem chegar um pentelho que os caras chegaram. O Gunter, sabe, essa é uma discussão muito, muito abrangente, né, cara? Porque é como se o cara fosse fazer também uma faculdade de arte, por exemplo. Eu acho isso muito relativo, porque no fundo é o talento que faz com que o cara saia da caixa, sacou? Não interessa muito, eu acho, o início do estudo dele, pode ser acadêmico, pode não ser também. Eu acho que é muito do cara realmente ter o talento pra aquilo, olhar pra fora, sabe, sair da caixa. Não, existem diretores e diretores, a verdade é essa, né? Por exatamente, exemplo, cara. Porque você, óbvio, ninguém tá dizendo aqui que estudar cinema não é bom, pelo amor de Deus. Estudar cinema é, e você vai aprender muita coisa, você vai entender muita coisa, você vai ter um conhecimento diferenciado. Acho que o Tarantino tá num nível, digamos assim, de caras que são excepcionais. Tipo o Paul Thomas Anderson também, que é um cara que não estudou cinema, mas faz filmes de uma forma absurda. Mas você também tem, do lado contrário dessa história, você tem um cara como Scorsese, que estudou cinema, conhece muito cinema e faz filmes absurdos, entendeu? O Tarantino faz é o que a gente chama de cinema autoral. O cara escreve, dirige, escolhe a trilha, entendeu? Escolhe os atores. É o cara que pega o projeto dele e quer transformar aquilo em realidade. É o que o Mojica faz, por exemplo. É o que o Zé do Caixão faz. É trabalhar autoral, cara. É o que você quer passar, a história que você quer contar. Não é diretor de aluguel, entendeu? É um cara que tá, tem um trabalho ali e quer mostrar alguma coisa, entendeu? Tem muitos diretores autorais que são espetaculares, né? Mas, e aquilo? Quando o diretor, ele é autoral, ele vai meter dinheiro dele, ele vai correr atrás, vai penhorar o carro, vai pedir dinheiro emprestado pra alguém, vai correr atrás de financiamento em banco pra poder fazer a obra. E aí depois, se fizer sucesso, vai começar a aparecer aí na mídia, né? Você vê o Peter Jackson. Sim. No início ele era totalmente autoral e hoje em dia, ele pede dinheiro... Gunter sabe mais que ninguém que ele começou na trecheira, né, cara? O primeiro filme dele é Bad Taste, né? E depois ele fez Fome Animal, então... Porra, Fome Animal, Jesus! Fome Animal, pode crer. E aí depois você vê, ele fez Senhor dos Anéis, agora o Hobbit, né? Ele é um dos diretores mais badalados. Django. The D is silent. Bom, então depois que a gente sai da cidade, que a gente estava discutindo até agora, eles vão então em busca dos três capatazes que o Schultz quer caçar, que é a recompensa que ele quer pegar, e que o Django sabe quem são. E, inclusive, sim, tem uma cena, Riddle, né? Inclusive tem uma cena muito boa quando o Django escolhe a roupa dele. Sim. Sensacional. Não, e a roupa dele ali é algo assim, sabe? É tipo Ligações Perigosas, né? Aquela, aquela roupa mais espalhafatosa impossível, né? Eles dizem que vão circular algumas fazendas da região. A gente fica sem saber quantas passaram, enfim, mas eles chegam na dita cuja, onde estão os cidadãos que ele quer caçar. Tem ali um diálogo interessante com o dono da fazenda, porque o Django chega montado num cavalo e com aquela roupa, óbvio que esse diálogo é muito bom, porque ele fala, olha, esse cara aqui é o meu subordinado, você tem que tratar ele muito bem. Aí ele fala pra menina, olha, trate ele muito bem, pra escrava, né, o dono da fazenda. Trate Django muito bem, porque ele é subordinado aqui do meu querido amigo, não sei o quê. Ele quer que eu trate como um branco? Não, eu não falei isso. Essa cena tem algumas coisas muito legais. A primeira é a edição de som da parte onde ele encontra os bandidos, cara. Cara, o barulho do chicote parecendo... Ele aumenta, né, como se fosse quase que um tiro. O chicote, ele fica tão forte batendo no chão que parece um tiro. E na hora que o Tarantino mostra... A personagem do Jamie Foxx, que é o Django, chicoteando, né, cara, um dos irmãos lá, e você vê que, primeiro ele joga um tempo subjetivo, mas existe ali uma jogada de tempo diferenciada, e, cara, cada açoite que ele dá no cara, o barulho, o estalo é diferente, cara. Porque é uma inversão, né? Ele tá desconstruindo também uma situação, né? E impressionante porque ele também faz uma referência ao Django original ali, a forma como a mulher vem sendo arrastada e é colocada, lembra muito a personagem da Maria, do Django original, logo no começo do filme. Exatamente. Então, quer dizer, é o Tarantino brincando mais uma vez com o cinema, né? O chicote estalando mais forte e a edição aí, a mixagem, principalmente, junto com a edição, é fantástica. E não é só essa referência, né, Bruno? Porque a gente tem também no Django original, a Maria, na verdade, ela é uma mestiça, né? Isso. Entre americano e mexicano, então... Exatamente. Tem aquele todo, aquele preconceito em cima da personagem, né? Assim como também na esposa do Django, que obviamente também é uma escrava, né? Então, naquela região, ela existe um preconceito muito grande. ignorante perante a ela, né? Então ela é tratada como um bicho. Aí você percebe que quanto mais você vai adentrando essas fazendas, mais mulatas você vai vendo, né? Mais mulatos você vai vendo. Exatamente por essa questão da prostituição que rola ali, né, cara? Com as escravas, né? Então você vai aumentando o número de mulatos. Verdade. Que fazenda bonita, né, cara? Que visual deslumbrante de algodão, daquele lugar, né, cara? O tiro que o Dr. Schultz dá no cara, e ali um diálogo também, você sabe o que é positivo? Não sei o que é positivo. Aquilo é excelente, cara. O tiro que o Dr. Schultz dá no cara, e aí o Tarantino, mais uma vez, com aquela delicadeza dele de mostrar certas coisas. O sangue pegando naquela parte branca, né, cara? Foi um branco tomando um tiro também. Cara, porra, aquilo é... Mas, ô Bruno, você lembrou de uma coisa. A gente precisa fazer a menção aqui que o Tarantino, ele recorreu ao sangue digital nesse filme. Sim, recorreu. O Tarantino, ele geralmente não faz isso, né? Mas nesse filme, eu não sei se ele quis dar o exagero mesmo, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque é muito estilizado o sangue desse filme. Lembra muito aquele filme dos irmãos Wachowski, né? Do Ninja Assassino, né? Ninja Assassino, sim. Também dos Mercenários, agora, mais recentemente, né? Mercenários tá horrível em termos de sangue digital comparado ao Tarantino. Sim, muito ruim. Cenas de efeitos especiais em geral, né? O Bruno falou sobre a beleza da fazenda, cara. Eu acho interessante que o Django, ele idealiza a Hilda dele, né? A mulher dele, né? Então você vê toda hora a imagem dele. A imagem que ele tem dela, ela tá sempre nas plantações, ela tem uma coisa meio angelical, né? Ela é imaculada, vamos dizer assim. Isso, para o Django, né? O interessante é que ele vai, na verdade, deixar de lado todas... tudo que ela sofreu como escrava, seja sexual, seja sofrendo, seja apanhando e tal. Ele ignora aquilo e tem ela como uma pessoa imaculada, assim. Sim, claro. É a salvação dele, é o ouro dele, né, cara? Ela não tá vestida de amarelo à toa, né? Claro, mas o Tarantino, ele vai desmistificar isso pra gente, né? Então tem duas cenas ali que você vai ver ela muito exposta, né? Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu acho que faltou pro filme uma cena realmente pesada com ela, nem que seja um estupro, alguma coisa assim, porque faltou isso pra mim nesse filme. Ele tinha que desmistificar a Hilda pra gente totalmente, 100%. Mas eu acho que tem sim mais à frente, sabia? Quando for a hora no filme, eu falo, eu volto nisso, mas eu acho que tem uma cena assim, pelo menos em questão de referência, tá? Em referência, ele não é muito direto. Pois né? Ele não foi explícito, né? Ele não foi explícito, mas eu acho que as referências foram... Eu ia falar isso, ali. Bruno. Mas eu também sei qual cena e concordo. Essa cena diz muito de que ela foi abusada assim, sexualmente. Sim. Enfim. Eu sei também qual é a cena, mas eu senti falta. Seguindo a linha de raciocínio, ele poderia sim mostrar algo pesado. Mas eu nunca achei que o Tarantino apelou tanto pra esse tipo de coisa. Ele sempre apelou muito pra violência, mas a violência física, a violência de sangue, né? A violência. Como é que eu posso dizer? O Tarantino nunca foi de mostrar ponto, né? Sexo no filme dele. Exato, Bruno. Esse é o ponto. Foi. Mas, enfim. Até porque ela, para as questões de bom, para os bons costumes americanos, né, sangue tá valendo, agora sexo não pode, né? Porque eles são muito conservadores, né? Sim. Mas eu acho que como ferramenta narrativa, era importante para esse filme. Até por essa questão do Django encarar ela como se fosse uma pessoa imaculada. Era interessante para o espectador realmente ver isso, ter esse choque, que a gente quase tem, assim, mas eu acho que podia ser mais pesado, assim. Não sei, verdade, é uma opinião particular. Não, eu concordo com você. Eu acho que tornaria o filme mais interessante no ponto de vista do Django, né? Se você... Até esse determinado momento a gente vê o filme com os olhos do Dr. Schultz, né? Exatamente. Só depois que vai ter a virada. E quando tem a virada, né? Que é justamente quando começa a aparecer essas visões da Hilda, né? Vestida de amarelo e tudo mais, né? Mostrando que ela é a princesa do Django. Aí sim, realmente poderia ter uma quebra, assim. Ter um choque pro espectador, né? Você vê assim, opa, ela não é a santa que o Django tanto idealiza. Eu concordo com você nesse ponto, eu concordo sim. Bom, só falando mais uma coisa aqui, depois que eles resolvem isso, a gente tem uma cena muito interessante. E é uma cena com uma crítica muito forte. Eu acho que aí o Tarantino acerta muito bem na construção do diálogo, porque ele usa uma metáfora incrível para criticar a Ku Klux Klan, né? Assim é a pronúncia, né? KKK. Exatamente. Ele usa uma metáfora ali muito interessante, que é a questão da visão, né? A questão daqueles... Como é que eu posso dizer? Aqueles sacos no rosto que eles utilizavam, né? A coisa do não enxergar aí é uma metáfora clara. Sim. É uma metáfora clara. Eles não enxergarem exatamente isso. Que não existe diferença entre nós enquanto seres humanos, cara. Exatamente. Não é a cor da pele que distingue quanto você é diferente de um outro ser humano. Entendeu? E aí o Tarantino usa todo aquele texto, todo aquele diálogo pra criar uma cena engraçada, uma cena interessante... De filme. Denúncia, né? E ao mesmo tempo, exatamente, uma crítica pesada a esse ponto. Pô, é foda, né, cara? É coisa de gênio, né, bicho? O cara consegue juntar uma cena que empurra a narrativa, uma cena muito engraçada, e ainda faz uma crítica. Cara, isso é coisa de gênio. Assim, e uma cena violenta também, né? Eu acho que, além dele ser... Ele é genial na criação dessa narrativa. Ó, Bruno, eu falando genial logo no episódio. Pois é, isso que eu ia... tá sentindo falta, né? Ele é genial, Bruno, nesse sentido. Mas além disso, cara, é um cara que tá enxergando que ali... Ele não escolheu a escravidão à toa. Ele não tá tratando do tema à toa. Ele tá também fazendo uma crítica pesada a isso. Pesada a forma como aquela população... E até hoje, né? Enfim, infelizmente... algumas pessoas enxergam, né, esse problema racial e tudo mais, enfim. Eu acho que esse ponto ele aproveita para realmente dar uma alfinetada, dar uma cutucada, não só naquela sociedade escravocrata ali, de pessoas ricas, até porque, querendo ou não, o papel do Don Johnson é de um cara rico. Sim, naquela região. Ele é uma espécie de general da novela Renascer ali. Novela Renascer. Exatamente. Então, eu acho que aí é legal do Tarantino, entendeu? Sim, o Tarantino usando o diálogo de uma forma extremamente inteligente. Tu foi no ponto, cara. O que que acontece? Eles estão na fazenda do Big Daddy, encontram esses três procurados, né? Essas três pessoas que são procuradas, que estão com a cabeça com recompensa, prêmio, né? Estão com a cabeça prêmio. E acabam assassinando essas pessoas. Tem mais ou menos a mesma situação que você tem naquela vila anterior, né? Naquela cidadezinha anterior em Lamaçada, que eles matam, levantam as mãos e falam, ups, desculpa, né? E vão embora. Só que aí, o Big Daddy acha aquilo uma afronta tamanha, que ele conclama todos os seguidores dele da Ku Klux Klan ali da região pra ir matar aquele negro, né? Porque ele, na cabeça dele, ele fala assim, aquele negro jamais poderia ter feito isso comigo. Ele me humilhou. Sim. Então vou lá matá-lo. E aí, o que que acontece? O Christopher Waltz sacou o que ia acontecer, preparou uma emboscada pra eles e mata todo mundo, né? De uma forma espetacular, sabe? Realmente... E aí tem uma cena que o Rodrigo falou que é impressionante a utilização do som pelo Tarantino. Porque você vê o Django atirando... Mas você não vê o personagem do Don Johnson tomando o tiro. Na verdade, você ouve o tiro com o cavalo. Ele faz um plano das patas do cavalo correndo, obviamente. Você ouve o tiro vindo até acertar. E aí só você vê só o cara caindo e aquela mancha de sangue vermelho que pinta o cavalo. Cara. Exatamente, cara. Não, e sem contar olha que só, antes. Que coisa explode, linda, cara. Não, sem contar é maravilhoso, que antes ele explode cara. A carroça dele, né? Com dinamite. Sim, isso é muito legal também. Que é uma pena, né? Porque aquele molar que tinha em cima. Pô, era muito era bacana. Muito amoroso, era legal, né? E ele tava subiando o tema de Django, né? Tava também, tava. As referências não param, né? Se a gente ficar aqui, volta a dizer. Se a gente ficar Bruno, nas referências, ferrou. O Bruno falou uma coisa, porra, que pra mim é realmente fodão, assim. Ele não critica só essa aristocracia, sabe? Ele nos relaciona nessa crítica também. Quando ele mostra que muitos que estão ali, eles têm um cotidiano normal, eles têm mulher, têm esposa, têm filhos, né? Então ele faz uma crítica muito mais abrangente, assim, muito mais. Quando tem aquela discussão sobre, pô, mas a minha esposa fez os buracos, passou o dia inteiro cortando saco e vocês estão me criticando. Ele tá criando um cotidiano ali de pessoas que se conhecem, que têm uma vida totalmente normal e que vão... E daqui a 10 minutos eles vão matar alguém, sabe? Então eles estão relacionando Exatamente. A gente nessa história, cara. O preconceito tá em todas as camadas e ponto final. Sabe? Pô, Rodrigo, genial, cara. É exatamente isso. Perfeito, cara. É exatamente isso. Uma crítica que qualquer pessoa, inclusive os próprios negros, cara. Sim, Tarantino sim. trata claro. Disso no filme também. Então ele atira em todo mundo. Ele fala, olha, são os brancos, são os negros que por conta daquela situação acabam também tomando raiva dos próprios negros. Então, cara, ele critica exatamente a situação como um todo. Entendeu? Óbvio, os brancos têm grande parcela de responsabilidade. Mas até os negros também têm. Que Tarantino tá tratando ali, não é nenhuma bobagem, ele não inventou aquilo ali. Ele existe. Os mercadores de escravos negros existiram. Os negros que iam pras casas e serviam os senhores como o personagem Samuel Jackson existiram. Então, tá dentro do contexto, cara. Tá dentro do contexto. Um abraço pro Spike Lee. Ô Bruno, sabe por que eu acho que o Tarantino escolheu botar Blaxploitation no filme? Foi justamente por isso. Pra criar esse contraponto, inclusive também o uso, a gente vai até falar isso um pouco depois, mas o uso de trilha sonora moderna no filme traz também a discussão para os tempos de hoje. Verdade, que muita cara, coisa não foi modificada ainda. Muita gente pensa daquela forma. Sem dúvida. E clássica também, né? A gente tem trilha sonora clássica, por exemplo, na Invasão, naquela tocaia, onde tem, você está tocando Beethoven uma música também, clássica. Né? Exato. Então, quer dizer, o Tarantino brinca muito com isso, né? Você vê que é uma coisa épica aquilo ali pra uma besteira, pra duas pessoas sendo tocaiadas, entendeu? Então, é ridículo, cara. Chega a ser ridículo. Ele cria uma cena absurdamente épica pro cara pegar um negro. Verdade, cara. Mas o Django, ele é todo cheio de ridículos, né? A violência chega a ser ridícula. Sim, as piadas, sim, às vezes, de tão ridículas, são boas. Essa é a parada. Sim, sim. Essa é a parada. Django. The D is silent. E após essa situação toda da Ku Klux Klan sendo miseravelmente derrotada, né, porque o Tarantino faz questão de mostrar que eles são ínfimos perante a duas pessoas, né? Duas pessoas e que olha, são humanizadas. Bruno, eles são ínfimos, eles são americanos perante um negro e um alemão. Exatamente. Um alemão. Né? É esse o ponto. Então, eles são pisados, né? Literalmente pisados, massacrados ali por um alemão e um negro. E aí, teoricamente, o Django está livre, né? Porque qual era o acordo do Schultz com o Django? Você vai me entregar essas três pessoas e você será um homem livre. Exatamente. Só que aí o Schultz percebe que o Django é um cara que pode ajudar ele muito nas caçadas contra essas pessoas, né? Então, o que ele propõe ao Django? Django, você por acaso quer se tornar meu parceiro? Porque aí eu vou poder ajudá-lo a encontrar sua Hilda, né? Porque um pouco antes eles têm um diálogo tarantinesco, né? Fazendo uma série de referências a, inclusive, a mitologia alemã, né? Que tem a Hilda, né? Porque, e isso, tudo mais, né? Siegfried, enfim. O Django resolve aceitar e, sim, começa o treinamento do Django. Começa aquela coisa toda no inverno, né? Porque eles vão pro inverno, vão passar por um inverno rigoroso. E durante esse inverno, o Schultz treina o Django. E aí a gente volta àquela questão do mestre com o aluno, né? Com o mestre, com seu pupilo. Passamos, finalmente, a chegar ao Mississippi, né? Só que tem essa parte do filme que é muito interessante, né? Tem muitas coisas que a gente pode conversar aí. Primeiro, a composição de cena, né? O mise-en-scène, digamos assim, né? Dessa estrutura da conversa, onde acontece a conversa do Django com a figura do Schultz. Se você perceber, o Django tá em primeiro plano, o Schultz tá desfocado em segundo plano, você vê que eles estão tendo uma conversa ali que não aproxima eles no primeiro momento, porque eles estão conversando sobre, poxa, você vai ter o dinheiro, agora você vai poder fazer, enfim, o que você quiser, você tá livre e tudo mais e tal. E depois, num segundo plano, o Tarantino aproxima os dois, colocam eles no mesmo plano, porque ali eles vão realmente reforçar essa amizade e essa estrutura que vai levar eles até o final do filme, né, cara? Então, até nisso, o Tarantino é inteligente, cara. Por quê? Porque numa conversa em que eles vão olhar um pro outro e vão falar, cara, olha, eu vou te ajudar, eu vou levar você comigo até o final dessa história, ele coloca ambos no mesmo plano focal, digamos assim, na mesma distância de campo, né? E olha como ele enfoca o aperto de mão dos dois personagens. Exatamente. Isso vai ser importante pro final, cara. É muito importante nesse ponto. É verdade. Isso aí, a gente tem que ressaltar isso, que é muito importante mesmo, tá? Muito exatamente. Importante. Porque e vai, inclusive, cara, reforçar no final porque os americanos são babacas na cabeça do Tarantino durante esse filme. Exatamente. E aí, Brunão, essa narrativa que ele faz contando a história da Hilda e tudo mais, cara, na verdade ele tá amarrando o filme. Ele tá amarrando a própria história do Django, tanto que ele brinca. Quando um alemão conhece um Siegfried de verdade, como não dizer não, né? Como não ir pra essa aventura, digamos assim, né? Vou usar o termo aventura, mas não é bem aventura. Mas pra essa jornada, digamos assim. Ele tá conhecendo a figura da maior história, digamos assim, alemã, do maior mito alemão de todos os tempos na cabeça dele. Ele realmente tá conhecendo duas figuras que se encaixam nessa história. Exatamente. E quando ele diz que o dragão circula a montanha com fogo infernal, repare que isso faz total referência a como vai terminar esse filme, entendeu? Então Tarantino já te disse, inclusive, como é o final do filme nesse ponto. Uhum. Não, entendeu? Que ele só vai visualmente reforçar isso, lógico, no terceiro ato, no final do terceiro ato. Não, e tem um detalhe também interessante que a gente precisa ressaltar, que a Hilda, na verdade, ela era uma escrava de descendentes alemães nos Estados Unidos, né? Então, por isso, ela, na verdade, foi criada aprendendo alemão para poder conversar com a sua ama, e por isso que ela tem esse nome, por isso que o Dr. Schultz também se simpatiza mais ainda, né? Porque ele é um alemão. Exatamente. Nos Estados Unidos, numa terra distante, né? Que não fala mais alemão há muito tempo. Ele se simpatiza pela história como um todo, né? Sim, é mais um motivo, né? Mais um motivo. Claro, reforça, claro. É interessante essa questão dele querer se aproximar e reverenciar o Django, né? Como o Siegfried, que mostra muito claro isso, porque, cara, não interessa a cor de pele, né, cara? Interessa os seus feitos, assim. E aí eu vou reverenciar Siegfried, sendo ele amarelo, vermelho, azul, negro, branco, entendeu? É muito maneiro mesmo essa relação que ele cria nessa cena, é muito bacana. Acima de tudo, ele é um homem, né? Acima de tudo, ele teve aquela história. Sim. Então não interessa se ele, como não ele falou, não interessa o resto. Exatamente, cara. Impressionante, Tarantino. É isso aí, Tarantino. Não, e aí, finalmente, após o Django ser treinado pelo Dr. Schultz, você tem aquela toda... O tiro ao alvo nos bonecos de neve, né? Que são cenas muito interessantes também. Tem planos belíssimos ali, né? Sim, assim, sim. A montagem também pra criar essa elipse de tempo, né? Bonito. Pô, são cenas assim, belíssimas mesmo, né? Pra quem gosta de uma boa fotografia, esse filme é um prato cheio, né? Porque tem de tudo nesse filme, né? E aí, durante essas conversas, né, que o Dr. Schultz tem com o Django, o Django, na verdade, conta que a esposa dele era uma fugitiva e por isso que ela tinha aquele R, né, marcado a ferro na bochecha, assim como ele, né, que é de return, né, de escravo que retornou, né, que foi retornado. E aí foi vendido para uma fazenda no Mississippi, só que ele não sabe qual. Só acredita que tá ali naquela região, sabe o leilão, então... O Dr. Schultz vai atrás deles no leilão e você tem o corte pro Mississippi, né? Que ali começa o segundo ato do filme, que é vamos buscar o tesouro do Django, né? E esse corte, inclusive, né? Lembra muito aquela passagem de cena daquele épico, né? Do Vento Levou, né? Principalmente os letreiros correndo de lado. O filme ele tem toda uma direção de arte bem envelhecida, né? O começo é muito... bem de filme mais antigo. Isso também, a questão do lettering passando. Então é bem velho, é bem envelhecido. A brincadeira que ele faz é tornar esse um filme como se fosse um filme da época, digamos assim. Sim. Né? Bom, Brunão, essa chegada ao Mississippi eu acho muito boa. Toda a construção dela... A coisa de... Repare, eu gosto dos detalhes, né? São os escravos olhando pra figura do Jamie Foxx, né? Você começar naquele plano plongé pra poder passar o letreiro do Mississippi, como você bem lembrou, enfim. Eu acho que o Tarantino ali mostra o cuidado que ele tem com o próprio filme, né? Reação das pessoas que estão em volta à chegada do Jamie Foxx, né? Também claro mostra a cumplicidade, né, Bruno? Isso é importante ressaltar, que eles passam o inverno todo caçando alguns bandidos menores também, né? Até mesmo pra juntar dinheiro pro que eles vão fazer, né? E ali, é claro, que eles criam um laço mais estreito ainda, né? Bom, então, só pra falar isso, a chegada deles à casa, a Cleópatra, inclusive, né? Interessantíssimo, né? Clube local, né? Onde eles vão encontrar com o Candy também é interessantíssimo, né, cara? Tem diálogos ali muito bons, quando o Jamie Foxx, por exemplo, chama o advogado do Candy de negro, né? Quase um negro, né? Acho aquilo excelente, cara. Muito bom. Genial. E aí aí nós somos apresentados à figura do Leonardo DiCaprio, que é um cara que vai roubar o filme também, né? Vai roubar o filme. Impressionante. Ali, essa construção de cena dele, e aí a gente tem mais uma vez o zoom, que enfim, não vou parar muito pra falar disso, mas a gente, toda aquela construção, todo o diálogo, a apresentação de cada personagem, você saca logo quem é a figura do Candy, com poucos minutos daquela conversa, daquela chegada, você já sabe quem é o Candy. Impressionante, cara. Você lê ele todo, você só tem uma coisa a mais no filme, que aí na narrativa o Tarantino vai apresentar só mais à frente isso. Só do filme mostrar pra gente que a figura lá do Candy, ele tá se divertindo em ver dois negros se matando, isso aí já define a personagem dele inteira, né, cara? Exato. Escreve quem é o cara pra você, né? E principalmente você vê que ele não. Ele se intriga, ele fica muito curioso realmente com a figura do Django, né? Até mais com a figura do Schultz, né? Porque é incomum ver um negro naquela posição pra ele, né? Você tá lidando com um escravocrata que tá níveis acima, enfim, de qualquer homem, digamos assim, pelo menos na cabeça dele. E Bruno, assim, não sei se você concorda comigo, vocês. Da partir daí. O Django, eu entendo que a situação dele é complicadíssima, né? Ele tem cobras em volta dele, todo mundo quer o pescoço dele. Mas eu acho que ele fica muito ranzinza, ele perde um pouco, ele não traz um pouco daquele humor do Tarantino. E aí eu acho que ali começa o personagem dele a ficar menos interessante. Onde eu acho que ele podia ser utilizado melhor dali pra frente, sabe? A condição dele, pra ter mais humor negro, sabe? O próprio Jimmy Fox podia também trabalhar mais esse humor dentro desse contexto, cara. É por isso talvez que eu não tenha ficado tão envolvido com o personagem dele. Eu não sei se é só eu achei isso, só eu senti isso. Mas é bem a partir daí que eu acho que começou essa parada, sabe? Eu acho que foi mais quando o Dr. Schultz pediu pra ele interpretar um personagem, né? Ele, quando eles foram entrar no clube pra conhecer o Candy, o Schultz fala pra ele interpretar um personagem. Pra o Candy conduz a situação e pra ele fazer o personagem dele, mas a gente nunca vê qual é o personagem que ele quer, que o Schultz quer que o Django seja. Talvez seja por isso que ele fica desse jeito. Inclusive tem um diálogo mais na frente que o Schultz pede pra parar a carroça, que tem que falar com o companheiro dele. E aí vai lá e fala assim, porra, você tá exagerando, né? Porque ele começa a mandar nos escravos do Candy, você tá exagerando um pouco e tal. Não, eu acho que provavelmente isso ajudou, sem dúvida, assim. E acho que é importante pro arco, não só do filme, mas do próprio Django. Eu só acho que a maneira como o Jamie Foxx fez é muito não, você carrancudo. Não curtiu, né, Rodrigo? É, eu não curti, exato, exato. Cara. Muito ranzinhos, muito carrancudo. Eu não discordo de você. Talvez faltou uma pitada de Black Exploitation, né, da interpretação faltou, dos atores. Faltou, isso, né, que eu ia falar, Brunão. Como faltou um pouco, Fred Williams, o próprio Jim Kelly, etc. Faltou, né, aquelas risadas de canto de boca, né? Até o Jamie Foxx no final, logo, aí pro final ele fica mais... Mas ele fica mais, como é que eu posso dizer? Ele tem mais esse humor negro, né? Como você, exato, falou, Rodrigo. Mas bem pro final do filme. E ali ele já poderia ter começado isso. Uma coisa, aquelas risadas de canto de boca. Até que a gente falou no episódio do Bom, o Mal e o Feio. Tipo, que o Clint tinha isso, muito... Né? Isso, exatamente. Isso, pontua exatamente bem a personagem, entendeu? Para, e a gente tem que falar do Franco Nero, que aparece nessa cena, né? Do Django original, enfim. É muito bom ver o Franco Nero em tela, né? Sem bigode, eu pelo menos, eu gosto, né, bastante. Sem bigode. E tem uma hora que ele para, inclusive, com o Django, pergunta pra ele, você sabe soletrar isso, garoto? Eu achei aquilo também, é uma referência, uma homenagem, lógico. Mas ali, por exemplo, podia vir a risada de canto de boca, por exemplo. Poderia. Inclusive, ali, né, cabe. O Jamie Foxx, né, ele fala como se fosse Chango, né? Chango, exato, não Django. E Chango, né, é uma das várias cópias do Django, né, do próprio, exatamente, Franco Nero, que é um filme dos anos 70 já, do Eduardo Mulardia, né, que seria um filme B de um filme B, né, seria uma cópia de um filme B italiano, que é bem interessante. É o Chango, La Pistola Infalibile, né, que é o, sim, eu acho, seria o pistoleiro infalível. Eu acho engraçado que o Nero fala pra ele, eu sei, garoto. Eu sei, ele fala assim, eu puto. Ele fala, eu sei, garoto. É do Tiago, acredita em mim, meu irmão. Eu sei do que eu tô falando. Eu conheço. Pode crer, pode crer. Django. The D is silent. Você, não sei se vocês sabem, mas o mandigo, né, é um termo realmente que existiu de escravos, né, que lutavam, faziam tipo uma rinha de escravos, né, se a gente for mal comparar, sim, com... Que era uma coisa terrível, né? E existem alguns filmes que o Tarantino faz referências também, né? Que é o próprio mandigo, né, que é um dos primeiros dessa série, que são filmes dos anos 70 também, de Black Exploitation. Tem, sim, o próprio Drum e tem outros também, né, que falam de tudo isso. E durante essa cena também você vai começar a ter aquele diálogo do Jamie Foxx, né, do Django, do Django Unchained, com com os escravos que estão sendo carregados. E tem aquela cena também do cachorro estraçalhando, né, perfeito. Eles acham esse escravo que estava fugindo e resolvem torturá-lo, né? E, por fim, o Jamie Foxx olha com desdém e fala assim, pode matar. E o DiCaprio manda os cachorros irem lá e comerem o escravo vivo, né? Cara, essa cena é muito pesada, cara. É pesadíssima. Impressionante. E nessa cena toda, né, desde o início dela, deles andando naquela... fazendo aquela viagem, né? Porque fica acordado que eles vão... Porque o Schultz, qual é o plano do Schultz, né? A gente, é importante falar isso, né? O Schultz, ele fala assim pro Django um pouco mais atrás. A gente não pode chegar no... A gente não pode chegar no comerciante, no dono dos escravos e pedir falar que a gente quer aquele... Que a gente quer aquele determinado escravo. A gente precisa dizer que quer um escravo super valorizado, porque ele não vai vender aquele escravo e a gente acaba comprando o escravo menor que a gente quer, que seria a sua esposa. Então eles arquitetam um plano inteiro que é pra ir no Candy, né, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, sim, pra comprar o maior escravo que ele tem, que é um lutador de mandigo, como se eles fossem empresários, assim, de MMA da época, né? Que é, exatamente. Fazendo uma comparação... babaca, né? E aí, porque eles sabem que a escrava que fala alemão está lá, e eles vão tentar usar o Dr. Schultz como desculpa pra... Ah, já que ele também vende escravas pra bordéis, etc., ele cuida dessa prostituição entre escravos, a gente vai lá e tenta comprar essa escrava também, que a gente vai supostamente comprar um escravo por um valor muito acima de mercado e tenta pegar ela como brinde, né? Acho que essa cena do cachorro que você falou é interessante. Primeiro porque o nome do escravo se chama D'Artagnan, né, cara? Sim. E isso vai, inclusive, dar um gancho pra um diálogo interessantíssimo mais na frente. A segunda coisa é como o Leonardo DiCaprio tá bem, cara, nessa cena, cara. Muito e bem. E aí, ali ele já me compra a personagem do Candy, cara. Exatamente. Você vê que ele começa um diálogo extremamente forte, ele desce da carruagem, aí o nosso amigo Tarantino faz questão de acompanhar cada passo que ele dá, né, naquele local, até chegar ao escravo, até pedir o reembolso, inclusive brincar com ele, você sabe o que é reembolso. Eu acho isso de uma ironia, né? Como você não sabe nem o que, que eu tô falando, entendeu? Você não tem nem conhecimento pra dizer. E você vê a reação, que é uma reação realmente da personagem dele, que é a personagem dele de extremos, mas ela também, é, sabe, ela oscila muito a personagem do Leonardo DiCaprio, porque a personagem dele é assim, entendeu? É como se fosse um garoto brincando de ser dono de fazenda, entendeu? É algo muito nessa vibe, sabe? Ele tem algum nível de cultura, claro, ele tem um domínio, mas ele não tem as suas emoções muito bem estabelecidas em vários momentos. Por exemplo, a forma como ele trata a irmã, por exemplo, entendeu? A forma como ele obedece, ou depois o personagem do Samuel Jackson, entendeu? Então, quer dizer, ele é um personagem que tá tentando meio que se afirmar. E isso fica claro, inclusive, no que dá a sequência com Christopher Waltz depois, né? Cara, tu falou tudo. É isso aí. Ele é exatamente isso. É por isso que esse personagem, pra mim, ele é tão maneiro. O engraçado é que ele é uma entrevista do Tarantino e ele diz que é o vilão que ele menos gosta. Porque... Olha, cara, é isso. Porque é o vilão que ele acha mais esquemático, assim. É o vilão, usando aqui o termo, é o vilão mais filha da puta que ele fez. E é o que ele menos gosta. É o mais estereotipado, né? É, sim, também. É o mais estereotipado de todos. É, ah, mas eu adoro, certeza. Cara. Adorei o personagem. Mas realmente, cara, aqui no Tarantino, com o Tarantino, ele mostrou uma personalidade extremamente interessante enquanto vilão, digamos assim. Ele não tinha feito vilão, né? Então a gente vê o DiCaprio como vilão e é bem interessante. Eu gostei da atuação dele também. Eu achei, sim. Eu achei bem... Eu acho que trouxe um repertório. O DiCaprio, ele já tá no momento da carreira dele que ele pode falar, eu tenho um repertório pra fazer um vilão tão interessante quanto este que fiz. Apreciem. Ficou muito legal. Ficou muito legal. E aquela coisa de se vestir de vinho, né? Aquele figurino dele vinho, né, cara? Ele é espalhafato. Os dentes também, os dentes amarelados, né? Tudo, cara, impressionante. Ele compõe muito bem. Cara, você vê que quando ele olha, ele tá de costas, e quando ele olha no clube, que aí vem aquele zoom e ele faz aquela cara de como quem tá falando, ah, vocês finalmente chegaram, entendeu? Cara, é excelente, cara, excelente. Leonardo DiCaprio tá muito bem, cara, muito bem. É um cara todo elegante, mas que tem os dentes todos podres, né, cara? Isso faz uma relação muito boa, né, cara? Faz uma relação muito boa com o que ele é de verdade, né? Personalidade dele, né? Muito bom. Eu fico até brincando que eu acho que o Tarantino fez até uma metáfora engraçada, que você não negocia com o demônio, né? Você não negocia com o diabo, digamos assim. Eu acho que ele vinho ali pontua muito bem isso. A forma da negociação, a forma como depois tudo é uma reviravolta, entendeu? Eu gosto. E você precisa apertar a mão. Aquilo ali, pra mim, é sensacional. Sensacional. Os arcos dos personagens são muito bons, né? Tipo, muito bem construídos. Muito bem. Vocês mesmo ressaltaram a questão de que o Schultz, ele sabe que ele já tá ali envolto de cobras, de galera barra pesada. Então ele tá preocupado, cara. Por mais que ele tenha um personagem ali, ele tá preocupado e você sente isso pela interpretação do Waltz. Enquanto que o Django tem uma certa ingenuidade e não sacou ainda até onde ele pode ir, né? Tipo, isso é importante pra caramba pra você conseguir finalizar o filme, né? O ápice. Exatamente. O que eu falei no início, perfeito. Que o Waltz, nesse filme, ele tem uma... Ele tem duas grandes histórias, né? Ou duas grandes interpretações. Do início do filme até mais ou menos quando eles chegam na mansão do Candy, ele tá brincalhão, sarcástico. Quando ele entende de fato o que tá acontecendo ali, que ele sabe que se alguma coisa der errado, ele vai morrer, o James Fox vai morrer também. Ele muda a expressão. Ele para de ser o cara sarcástico, começa a encarar aquilo de forma mais séria. É, eu acho, assim, que o personagem do Walt ali, na construção da cabeça do Tarantino, quando fez o roteiro, ali ele entendeu que ele não tinha o domínio do jogo. Ele tava tentando uma estratégia pra revirar um jogo muito difícil. Entendeu? E o Django não. O Django tinha muita confiança nele. Na personagem do Christopher Waltz. Tanto é que tem uma narrativa que eu acho que confirma isso quando ele vira pro Django e fala: desculpa, eu não resisti. Exatamente. Entendeu? Ali ele assina exatamente isso, entendeu? Que ele tinha o domínio, mas ele perdeu o domínio ali. E aí tudo foi por água abaixo. Que ele tentou ter o domínio, ele tentou fazer a reviravolta, mas ele não conseguiu. É o limite dele, né? Foi o limite. É o limite. Acho que ele não esperava a personagem do DiCaprio da forma como ele viu, entendeu? A personagem do Christopher Waltz não estava acostumado àquilo, né? Não estava acostumado a uma crueldade tão grande. A um personagem que entrega os seus escravos pros cachorros. Aquilo mexeu demais com ele, né? Tem um pensamento onde ele tá sentado esperando a questão do recibo, que ele começa a ter flashbacks disso, né, cara? E aquilo incomoda ele de uma forma que ele muda a cabeça, entendeu? É porque, na verdade, ele começa a ver que ele tá tratando com monstros, né? Exato, Brunão. Porra, exatamente isso, cara. Porque você vê que o DiCaprio, ele é exatamente o oposto do que ele prega, né? Que apesar dele ser um assassino, né? Um assassino, ser um caçador de recompensas e mata as pessoas, né? Mas aquilo ali ele trata como se fosse uma forma de vida, um trabalho como qualquer outro. Ele não faz aquilo por prazer, ele faz por necessidade, né? E naquela Sim. época, o Velho Oeste, como a gente vê em todos os espaguetes italianos, era assim mesmo, né? Não, e faz uma relação quando ele mata o Candy, exatamente com o diálogo do Candy falando sobre os escravos, né? A questão do cérebro, né? Onde tem a questão da submissão, né? Putz, onde essa cena, o DiCaprio... É sensacional, né, cara? Nossa, é genial. Sério, é genial, né? Bruno, por favor, Bruno Costa. Genial, Bruno. É ali que ele mostra a parte ameaçadora do personagem dele, né? Porque até ali a gente via sarcasmo e um cara controlador, né? Um cara que tem o domínio sobre as suas posses, sobre os seus escravos. Ele tenta ser controlador, mas ele é controlado, né, Pedrão? Pela figura do Samuel L. Jackson. Eu concordo também. Claro. Ele tenta usar essa figura. Nessa cena eu diria que ele é controlado, ele é manipulado. Porque quem, na verdade, manda é o próprio Candy, né? Ele é controlado, pessoal. Tem uma cena que o Tarantino faz questão de mostrar. Quem assina o cheque com o nome Candy é o personagem do Samuel L. Jackson, cara. Ah. Então quem controla é ele, não é o Calvin Candy. Essa cena, esse plano detalhe que ele faz do Samuel L. Jackson assinando e botando o carimbo, quem manda é o Samuel L. Jackson, cara. Não, eu concordo, tanto que na cena onde ele vai, o Samuel Jackson vai contar, vai dedurar, né, o Waltz e o Django, a postura dos dois ali denota muito isso, né? Isso, a forma como o Samuel Jackson, é a outra faceta do Samuel Jackson, e você vê que ele realmente controla ali, e até porque ele tem uma imagem tanto paternal ali também pro... Isso. Não, e ele exige um agradecimento pela descoberta, ele fala, não, ok, ele brinca como se tivesse o Candy agradecendo a ele, né, sobre, pela informação. Sim, assim. É como, um escravo na essência não pode fazer isso, né, cara? É um negro que é um branco, e é um branco que é um negro, né, cara? Exatamente. O figurino dele é esse, cara. Esse Exatamente. É o melhor personagem do filme pra mim. Eu acho que é o Samuel Jackson. É onde tá a principal crítica ali. E é interessante porque é um paralelo absolutamente contemporâneo, assim. Ele é um escravo escravista, cara. Dá pra entender isso? Olha só que coisa interessante. Ele é um negro que não gosta de negros e não é submisso aos brancos. É. Sabe o que é isso? Minha leitura disso aí. É o Tarantino querendo mostrar que todo ser humano, no fundo, é o mesmo que o outro. Ou seja, não importa se você é negro, não importa se você é branco, você vai ter preconceito, não importa se vai ser com negros ou com brancos. Porque Sim. o que ele mostra ali? Que o Samuel Jackson poderia ser um branco fazendo aquele papel com um próprio negro. Tá? Sim. Então, realmente, esse contraste, né? E isso é proposital para dar aquele choque e fazer o espectador, que não tinha percebido até esse momento toda a crítica ao racismo que o Tarantino faz durante o filme, com a aparição do Samuel Jackson, você vê que claramente aquilo ali é a crítica do Tarantino. E eu acho que é importante a gente comentar essa cena da primeira vez que a gente vê a esposa do Django sem ser nos flashbacks dele. Na verdade, ela é totalmente diferente das lembranças do nosso amigo Django, porque os flashbacks, ela é igual, ela é uma escrava, ela tá apanhando, enfim, mas quando ele tem aquela como é que eu posso dizer? A lembrança... Aquela visão, né? Isso, essa visão. Pô, Edão, é algo descomunal, é o Ecstasy of Gold dele, né? É, exatamente. É. E aí, nesse momento, que eu acho que é interessante, né? Obviamente não teve cenas de sexo, de estupro, até teve um momento no filme que eu achei que o Tarantino ia mudar um pouco a postura dele, né? Tiveram dois momentos no filme, na verdade. Um a gente já falou, que é o Django lá na primeira fazenda, né? Do Big Daddy. E um pouco mais pro final do filme, né? Mas quando ela é retirada daquela caixa, né? Porque pra quem não viu o filme ainda, onde que está a esposa do Django tá sofrendo um castigo que colocaram ela nua numa caixa de metal ao sol. Então ela tá sendo ali totalmente castigada, né? E isso é uma referência... É, exatamente. Isso é uma referência a um filme chamado Hot Box, que é um filme de estilo Women in Prison, né? Que são aqueles filmes que mostram mulheres sendo aprisionadas, estupradas e violentadas, etc. Que é um gênero muito comum, principalmente na Itália, né? Então, o próprio Tarantino pegou essa referência e usou, inclusive, o nome do filme é esse, porque tem essa questão, né? Apesar de não ser um Blaxploitation italiano, enquanto a história de heroína e tal, mas essa tortura em específica, é clara, entendeu? Mostra que, na verdade, ela foi violentada antes, pelo menos na questão da referência, e colocada ali, tá? Então aquilo ali é desumano, maior, entendeu? E aí você vê que o Jamie Foxx, ele fica embasbacado, né? Ele olha pra aquilo e não acredita, né? Você percebe o ódio nele, né? E aí ele tem a transformação de verdade. Ele passa a ter aquele ódio descontrolado, né? Eu até diria uma coisa. Eu diria que, inclusive, voltar só um pouquinho, quando a gente tava debatendo o personagem do Django, como o Jamie Foxx interpretou ele depois que eles conheceram o Candy, eu acho que, inclusive, ele tava daquela forma porque, como você falou agora, que aquilo despertou a raiva nele. Eu acho que ele tava o tempo todo apreensivo, ansioso, por isso é que ele não tava tão, talvez, sarcástico ou tão engraçado, por isso é que ele sempre teve aquele mau humor, que o Rodrigo falou, inclusive, que não gostou da interpretação do Jamie Foxx. Não tô dizendo da interpretação, mas do personagem, talvez ele tava assim porque ele tava apreensivo, ele tava ansioso pro reencontro e ansioso pra o que acontecer, tanto que mostra várias vezes um close na arma e ele, se ele vai sacar a arma ou não, inclusive lá no clube e ali na porta da fazenda. E depois no jantar também acontece a mesma coisa. Pode ser. Ou seja, ele tava a ponto de bala em todos os momentos. Ele tava, tipo, no limite do estresse do personagem, talvez. Django. The D is silent. Eu senti falta no filme do duelo, mas o tiroteio compensou depois. Eu fiquei pensando, o tiroteio compensou muito, cara. Porque aquele tiroteio, cara... Não, mas o Bruno, aquilo ali, na verdade, foi um duelo. Só que foi um duelo à moda de outros... Não foi pessoa a pessoa, né? Mas foi o Max do standoff clássico. Que é uma pessoa recuada, escondida num canto, com um exército atirando nele, entendeu? É, sim, mas eu depois pensando nisso, é um duelo à la Django mesmo, não é um duelo à la Leone, né? É um duelo à la Django. Então, justamente tá a cena do tronco, narrativa. Né? É a cena do tronco do Django original. Isso, ele exatamente. Na lama puxando a metralhadora de dentro do caixão. Inclusive, o tronco é a figura, na verdade, de um homem ali que fica tomando tiro pra danar, né? Se tem uma coisa genial nessa cena, é isso. São trincheiras de homens, assim, são corpos, exatamente. Né, cara? Que coisa. Tarantino fazendo e uso louco do slow motion. E o que toca nessa cena? Hip hop. Hip hop, né? O Tupac com o James Brown, né, cara? Porra, toca hip hop pra simbolizar mesmo. Até uma. Eu não sei se. Eu acho que toda a trilha sonora do filme ele é muito uma homenagem à black music, assim, né? Sim, claro, também. O hip hop é a nova, né? É a do momento. Mas olha só como é que o Tarantino é esperto. Ele fez uma mixagem do James Brown, que é um clássico, é o pai do soul, com o Tupac, que é um cara extremamente novo, né? O cara de uma nova geração, ele né, não cara? Ele é o pai do soul, ele é o padrinho do soul. Rock 4 ensinou isso pra gente, tá? Então, quer dizer, ele pega esses dois tipos de músicas, faz uma fusão numa música só, porque o filme é exatamente isso, né? É o encontro do clássico, do western espaguete com essa nova roupagem que o Tarantino dá, né, cara? Então, aquele próprio tiroteio, ele, além de ser uma homenagem muito clara ao Django, que a gente falou, ele é essa coisa do encontro, ele é um tiroteio totalmente novo, ele tem muito do Sam Peckinpah ali, do game, tipo, quando, cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, isso é Sam Peckinpah, cara. Isso é violência na veia, isso é sangue voando pra tudo quanto é lado, isso é uma montagem extremamente rápida. Faltou só a metralhadora. Se tivesse a metralhadora, tava completo, cara. Era o final do Wild Bunch, cara. Mas, assim, é impressionante, cara, porque os tiros, cara, são... E Bruno, a gente falou isso, inclusive, no episódio do Três Homens Confidos. Tem, inclusive, o ricochete, né, cara, da bala, né, cara? Olha que coisa fantástica, né, bicho? O acabamento de som do Tarantino é tão bom e ele usa aqueles efeitos, aquele grito de morte a todo momento, aquele ricochete vagabundo, aqueles tiros vagabundos. Isso tudo são homenagens, né? Nossa, muito. E você olha assim, você percebe, pô, quem não conhece, quem não entende as referências, vai pensar assim, pô, por que ele tá usando esses sons, sei lá, estilo Chaves, Chapolin, né? E os gritos, né, cara? Os gritos, quando o cara é atingido pela bala, tem aquele grito que todo mundo usa. É o William, né, Helm Scream. Red Dead Redemption, né, cara? É o William Helm Scream, o nome desse grito. Exatamente. Ah, muito bom. Que parece o grito do Pateta do desenho. Cara. É muito bom, cara, porque essa sequência, ela é uma grande homenagem, realmente, a esse tipo de tiroteio que a gente via, né, cara? Que, enfim, nos filmes... esses filmes de western espaguete, né? Sim, que, sim. Até a quantidade de sangue, né? Aquela parede toda manchada. Nossa, de sangue de fora a fora, cara. É até estranho eu falar que é bonito, né? Assim, uma pilha de cadáver, uma trincheira de cadáveres e sangue pra tudo quanto é lado. Mas é bonito, tudo que a gente pensa, é bonito sim, cara. Vocês lembram aquela cena que porque... O que, que acontece? O Django, ele fica encurralado, né? Depois que morre o Christopher Waltz, morre o próprio Candy. Aí os capatazes do Candy encurralam ali no canto e começam a atirar freneticamente nele, né? E aí, começa a entrar um monte de gente, ele vai matando como se fosse o próprio Django original, né? Que, pô, o mais rápido do Oeste, né? Vai criando a pilha de cadáver, só que alguns não morrem. E os próprios amigos, né, dele, dos bandidos, né, os próprios companheiros bandidos, começam a atirar nele sem querer, ele fala, para de atirar. Isso é muito bom, né? Levando tiro na mão, no joelho, é coisa bonita de ver, né? Sangue na tela. Isso aí, cara. Isso. Eu só queria lembrar e queria trazer, se eu puder, obviamente, aqui, duas coisas aqui. Primeiro, aquele pulo que o Jamie Foxx dá no corpo do cara, que joga o cara no chão, cara, aquilo ali é maneiro demais, cara. Cara, aquilo ali é muito bom, cara. É, no finalzinho né? Porque esse filme tem duas filmagens. É, exatamente. E aí, cara, a gente tem uma sequência ali que eu achei, cara, fantástica, bicho. Que quando o nosso amigo, o Jamie Foxx, ele vai se render, na verdade, quem manda ele se render primeiro é o personagem do Stephen, né, cara? Que é o personagem do Samuel Jackson. Que, enfim, tem um diálogo com ele ali extremamente interessante. E ali, cara, acontece uma coisa muito bacana, porque a luz, ela tá de uma forma ali que ela não chega até ele, a luz da liberdade, se vocês quiserem pensar nessa metáfora, por conta daquela proteção, né? Então ele vai pra sombra, ele sai dali e começa a tocar aquela música Freedom, que é justamente a música de quando ele tentou escapar pela primeira vez e ele não conseguiu, ele foi pego. Ali toca de novo e ele tira aquele colete, né, cara? Ele volta a ser escravo de novo, né, cara? Caramba, aquilo ali é muito bonito, cara. É muito bem feito. É muito, e aí você sai com aquela parede toda cheia de sangue, aquela câmera vindo de cima, aí fica o plano pra ele cercado, cara. Totalmente cercado, exatamente como ele foi quando ele foi pego de novo no flashback da primeira vez. Cara, então é o Tarantino amarrando o filme dele, cara. É impressionante. Muito bem feito. É engraçado que o Tarantino induz a gente a um certo pessimismo em relação ao próprio racismo, né? Com esse final. Mas aí ele vai ter uma reviravolta, né? Então, o Tarantino é foda mesmo. É, né? Como qualquer fã de filme italiano, ele cria diversos plot twists, né? Exatamente. E aí a gente vê depois, né, nesse plot twist, que o Tarantino é um ótimo diretor. Porque ator, né? Por favor, né, Tarantino? Para de atuar, Tarantino. Porra, mas a gag é boa. Por favor, né? Porra, né? Maluco no Velho Oeste com aquela pancinha é brabo. Pois é. Dá ele, não, velho. Não dá. Ele tá mais pra Jaiminho do Chaves ali, né? Cara, realmente, a atuação dele não dá. Eu não ia falar que essa sequência, pra mim, é o ponto fraco do filme. Eu também. Pra mim, toda essa sequência é muito ruim, cara. Muito ruim. Tarantino faz coisas geniais ao longo do filme, a gente falou aqui, mas essa sequência, ela é muito ruim. Ela é boa só porque ela amarra, obviamente, um recurso que ele já tinha usado antes e aproxima a personagem do Django à personagem do Schultz, né? Do Christopher Waltz, que é aquela questão da inteligência, dele enganar. Mas, cara, os caras caíram muito facilmente naquele plano, né, cara? Poxa, pelo amor de Deus. O cara tudo bem, é um negro, tá vindo de uma fazenda, os caras até colocaram ele como um escravo, tudo bem, tem toda uma explicação, a explicação ela é válida. Mas pra aquelas personagens ali, eu acho que eles foram muito rápido pra dar uma arma pro cara, pra simplesmente concordar, pra simplesmente estabelecer um acordo, entendeu? Digo mais, assim, eu concordo plenamente, porque pra mim, por mais que eu entenda como ele quis terminar o filme, e faz sentido, parece uma grande barriga, cara, esse final, sabe? Uma barriga do Tarantino mesmo, bicho, uma barriga ali. E parece que ele idealizou algumas cenas, sabe? Falou, pô, vai ficar muito maneiro essas cenas aqui. E aí mandou um, sabe, foda-se meu roteiro, porque eu quero uma barriga e vou botar minhas cenas. E caraca, cara, eu não gosto. Pra mim é uma barriga. Eu não gostei porque eu acho que a narrativa ali, primeiro... Eu acho que o cara, sim, ele consegue estabelecer uma conexão entre aquelas três personagens e o personagem do Django muito rápido. Eu não gosto disso, eu acho que precisaria ter o cara precisaria criar alguma situação onde ele pudesse estabelecer uma confiança, né? Tipo, ei, garoto, você quer ganhar $11 mil? O cara, não, quero. Entendeu? É, eu acho que sabe o que eu acho? Eu acho que o filme podia ter terminado no primeiro tiroteio, entendeu? Talvez com a própria morte do Django. Eu acho que o filme terminaria bem se o Django morresse. Ali naquele tiroteio. Eu não acho ruim o segundo final, tá, Bruno? Eu não acho ruim. Inclusive, eu acho até muito bem feito. Porque sim, mas o problema é como ele se constrói. O início, exatamente. O final que não é legal. E aí, só que eu acho que é o seguinte, ele poderia ter criado alguma situação ali de tocar, enfim, alguma coisa que o Django até pudesse usar a questão de caçador de recompensas pra amarrar a inteligência dele, tá? Bacana, isso aí é legal pra caramba. Mas eu achei muito forçado a forma como acontece. É explicado. É até bem explicado. Não é uma barriga tão feia, não, digamos assim, Rodrigo. Mas não me incomoda pela velocidade que acontece. É, mas tem uma explosão ali, o Tarantino explode, isso compensa essa cena. Vai, vou dar esse crédito ao Tarantino. Agora, a forma da construção não acho legal, não. Podia ter sido melhor resolvido aquilo ali, podia ter mostrado talvez um ou dois dias, assim, nem que de forma rápida. Isso, exatamente. Faz um elipse de tempo mais bacana, alguma coisa assim, entendeu? Não no início da viagem, né, a ponto dele poder voltar a pé, né, ou com um cavalo só, né. Agora, a chegada dele a Candyland, né, cara, ali pra mim... A segunda chegada, ali, na verdade, né. Cara, é impressionante, cara. Aquilo ali, ele tá liberto. Ele já não é mais escravo, ele já não é... Enfim, ele é uma outra pessoa. Ele é um outro Django ali, né? Ele é uma outra construção de personagem, né? É, um libertador. Ele já tá... Já é uma pessoa livre nesse momento, né? Fazendo jus ao nome. Cara, boa, Bruno. Ele é uma pessoa livre. Tanto é que ele tira, inclusive, a sela do cavalo, né? Ele vai no cavalo, o cavalo tá liberto também. Ele é um cara livre, é verdade. Não ele é um cara livre. Não tinha pego essa. Não tinha pego essa do cavalo, mas é verdade. Ele faz questão de tirar todo o equipamento do cavalo pra poder... Isso. Pra poder subir. Eu não tinha reparado nisso. Ele está totalmente livre. Ele não tem rédea. Porra boa, Rodrigo. Ele não tem rédeas. Exatamente isso. Ele está... Ele segura na crina do cavalo. Qualquer ordem. Exatamente. Perfeito. Tanto é que ele se mexe com a ponta do Candy, cara. No final. Exatamente. É por isso que eu defendo. Eu gosto do finalzinho. Esse finalzinho eu gosto. Sim. Mas de alguma maneira eu acho que ele podia estar... inserido naquele primeiro final, porque eu não gosto dessa barriga até ele, entendeu? Mas esse finalzinho é muito legal, sem dúvida. Sim. Mas ele tinha que dar um jeito de explicar aquele coisa de recompensa que o cara botou no bolso, enfim. Tinha que dar um jeito, não. Ele usou aquilo como um recurso pra poder criar esse final, né? Vamos dizer assim, mas enfim. E aí, cara, Brunão, cara, essa estrutura do final, ela é interessantíssima, cara. Aquilo ali é violento pra cacete. Aquilo ali é cheio de diálogos interessantíssimos. É muito bem feito, cara. O final dentro da casa é muito perfeito. Primeiro que o mise-en-scène, de novo, ele coloca a personagem do Django no nível mais alto da casa. Ou seja, ele tá num nível totalmente diferente de brancos, negros ali, cara. Foi o que a gente falou, ele é o libertador. Ele tá num nível de liberdade totalmente diferente. Vestido com as roupas do Candy, né? E pronto pra fazer, dar a vingança, dar esse final da vingança que ele precisa, né? O troco. Ele ali é o juiz e o executor, né? É bem interessante mesmo, porque você vê que, na verdade, ele era a pessoa açoitada, e quando ele volta, ele não quer saber, larga o dedo em todo mundo ali, mata todo mundo, e dá uma lição de moral a todos, ali, inclusive no Samuel Jackson, né? Que principalmente, né? É, exatamente. Principalmente. Porque... Tanto é que, assim, os dois negros no filme, o Django e o Samuel Jackson, pra mim, são duas forças, né? Que você não pode... você não pode diminuir ou alterar essa força, né? O Django é uma força da natureza. Tanto que, no final, ele tá acima do bem e do mal, né? Independente de questões de conceitos e preconceitos, sim, né? Sim. E ali é interessante porque ele vai retirando todo mundo, né? E ele fala pro Samuel Jackson, você está onde você deveria estar, né? Eu acho isso excelente. E aí, cara, cada tiro que ele dá, ele vai tirando alguém de cena. Inclusive, a irmã do Candy morre de uma forma... espetacular, cara. Aquele tiro nela é algo absurdo. É espetacular. É praticamente um tiro de canhão, né? É, porra. É um tiro de canhão. E olha, Brunão, é um tiro de canhão numa referência final a um filme do Leone, né? Enfim, que inclusive tem muitos canhões, mas isso não é o caso. Mas, cara... Realmente, você tem razão. O tiro final na mulher e depois a forma como Samuel Jackson começa a xingar e aí lembra muito a figura do Tuco, né? Porque no final ele vai xingar um último palavrão, igual Três Homens em Conflito, só que nessa vez ele explode, né? Enquanto o Tuco entra aquele leitmotiv do Tuco, né? O leitmotiv do Tuco. Não, e é importante dizer que o Django, ele na verdade, ele tripudia, né? Ele atira nele com requintes de crueldade, né? No joelho, no outro joelho, deixa ele lá de uma maneira que ele não vai conseguir fugir dali, né? O diálogo deles, inclusive, é esse. O Django fala pra ele, tipo, ele fala sobre métodos de tortura e tal. E o Django fala pra ele, mas alguém alguma vez já atirou no seu joelho? Aí dá o primeiro tiro. Esse o diálogo deles. O Stephen tá falando que vai fazer ele sofrer e ele tá fazendo o cara sofrer com o tiro. E aí tem aquele final que exatamente amarra o que a gente tá falando. amarra a própria mitologia do Siegfried, né? Daquele conto alemão que o Dr. Schultz tinha falado, né? Nesse momento do filme, o Dr. Schultz já está morto, né? Inclusive, até tem uma cena muito bonita do Django com ele, quando vê ele morto, enfim. Mas ali amarra, ali é exatamente isso. É o círculo de fogo infernal, digamos assim, que inclusive o próprio Dr. Schultz fala, com o Django conseguindo levar a sua esposa dali, né? Levar ela embora, né? Exatamente. Tem uma frase do Samuel Jackson que eu acho simplesmente sensacional, que ele fala assim: por favor, Jesus, deixa eu matar esse negro. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. É muito bom, cara. Expect me, nigga. I'm coming. Django. The D is silent. Então, Bruno Costa, eu lhe pergunto, meu amigo, em ritmo de filmou, qual é a sua nota para Django Unchained, ou melhor, Django Livre? E, claro, as suas considerações finais sobre esse belíssimo filme do Tarantino. Cara, eu acho que é um filme merecidamente muito bem elogiado. Acho que o pessoal tá falando muito bem do filme, não é à toa. Pra quem gosta, inclusive, de Western Spaghetti, de Faroeste Spaghetti, é um filmaço. Pra quem não gosta, também acho que vale muito, porque a forma como o Tarantino conduz, a direção, a história, enfim, é muito bem feito. Eu acho que, talvez... Eu pensei muito nisso. Bastardos era um dos meus últimos filmes preferidos do Tarantino, mas eu acho que o Django tá um pouquinho na frente do Bastardos nesse ponto. E eu acho que todos deveriam ver. Acho que é um filme que tem muito a acrescentar, porque é um filme cheio de referências, é um filme onde o Tarantino brinca com a própria... desconstrói muita coisa. E a crítica, né? Eu gosto dessa coisa da crítica que o Tarantino faz de uma forma muito inteligente. Minha nota no estilo filmou, Brunão, são 4 estrelas pra Django Unchained, ou Django Livre. E agora eu pergunto a você, que está do outro lado do oceano, Edão. E também, por favor, diga aos ouvintes do Cinecast onde eles podem te encontrar também. E aí depois você dá a sua nota e, claro, as suas considerações finais sobre Django Unchained. Podem me encontrar no supernovo.net, inclusive podem ouvir o Cinecast no supernovo.net. A minha nota, o estilo filmou, são também 4 estrelas. Cara, não tem como fazer considerações finais quando a gente passou tanto tempo destrinchando o filme cena a cena. Eu acho que a gente falou tudo que tinha que ter falado. Um excepcional filme, cheio de referências pra quem gosta de todos esses estilos. Eu talvez não goste tanto deles como vocês dois gostam, como os dois Brunos gostam tanto, que falaram com tanto entusiasmo de todas as referências. Eu talvez não peguei a maioria delas, mas, porra, mesmo assim, é um filme sensacional. É um filme do Tarantino, mas eu discordo do Bruno Costa. Pra mim, Bastardos Inglórios é melhor, mas não deixa de ser bom. É um ótimo filme, sensacional. E você, Pedro Luiz, e claro, a parede, de onde você é? Olha, a parede é daqui do meu... Não, calma. Eu também estou lá no Supernovo, estou lá com o nosso querido Edão, e a gente grava... Rapaziada do Macaquinho. Ei, Bruno, chamamos hoje a rapaziada do Macaquinho, É a Macaquinho de óculos, né? Estamos lá, fazendo nossos os podcasts também, textos e tudo mais, a gente faz de tudo lá um pouco. Cara, eu acho que o Django Unchained é uma parada fora um pouco da filmografia do Tarantino. Ele tem todas as marcas do Tarantino ali, mas é a primeira comédia confessa dele, assim, entendeu? É o filme que ele pegou pra divertir, pra ser... A gente falou da crítica e tudo mais, mas ela, eu acho que ela ainda é um pouco do segundo plano. Eu acho que o centro do Django Livre é essa pegada de humor. São quase 3 horas de filmes que passam, cara, muito rápido. Você não percebe, mas... A dinâmica do filme é muito boa. A composição, né, o corte é muito bom e é muito engraçado. Então, é muito bom, sim. Então é muito leve, cara. Você consegue ver o filme, assim, de forma prazerosa. É muito engraçado. Você ri do início ao fim, entendeu? Então, pra mim, é 4 estrelas fácil também. E você, Rodrigo, de onde você é? O que o senhor faz? Qual é a sua nota pro filmou? E, claro, suas considerações finais aqui neste Cinecast que falamos de Tarantino e Django Livre. Bom, vamos lá. Então, eu sou do Enquadrando Andando, que também é um site sobre cinema, podcast sobre cinema. Agradecer o espaço aqui no Cinecast, que é um podcast, porra, sensacional. E a nota, né? Eu acho que eu vou com vocês, eu vou dar 4 estrelas, e justificando um pouco isso, eu acho o filme mais audacioso do Tarantino, pelo tema que ele vai tocar. Ele faz um arco gigantesco, ele quer falar sobre muita coisa. Em alguns momentos eu sinto o filme um pouco solto, assim, como se ele não tivesse muito concentrado, muito centrado, assim. Mas é de leve isso. E tem aquela barriguinha lá que me incomodou. Então eu vou dar as 4 estrelas, assim. Mas é um filme muito bom, gostei bastante. Eu já vi 2 vezes, assim, a segunda vez que eu vi já dei aquela aumentadinha de nota, assim. Acho que ver de novo, vou aumentar mais um pouco. Com Tarantino é sempre assim, quanto mais você vê, mais você se encanta com o filme. Então, cara, veja o filme, se divirta e, pô, é sensacional, cara. Bruno Viu, Gunter? Vamos então a sua nota, meu xará. A que minha que nota no Filmou, meus caros Django amigos Livre. E ouvintes. Para Django Livre no Filmou é 4 estrelas também, porque ele não chega a ser o Reservoir Dogs, que eu adoro tanto, né? Mas é um filme divertidíssimo, tem cenas gore pra caramba, sabe? É eu que tenho um coração sangrento que pinga, né, cara? Que você bota assim em cima do balcão e... Somos dois, Gunter. Ah, muito bem, muito bem. Eu só digo uma coisa, todo mundo já falou, já disse por que o filme é belo, por que o filme merece ser visto, então... A crítica que o Tarantino faz é muito parecida com um pseudo-documentário chamado Goodbye Uncle Tom, que eu recomendo todos assistirem, porque é o que o Tarantino quis dizer nesse filme. Claro que do jeito Tarantino, conta também nesse pseudo-documentário que vale a pena ser assistido por todos, sabe? Porque é muito interessante. A gente precisaria de uma piadinha pra encerrar, né, Bruno? Mas não... Então vamos contar uma piada de português pra sacanear o Edão.